Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Help me. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. O que vai existir primeiro? Robô do sexo ou robô da morte? Do sexo já existe. Já? É. Ah, e da morte também. Qualquer robô pode ser o da morte, pra começar. Não, mas eu quero um robô que vai matar. O robô é o primeiro ser humano morto por um robô. Já teve, em fábrica tem direto. Não, mas aí é com a intenção. É, não, a intenção. Tem que ter a intenção. Mas como é que você sabe que não tem quem intenção? Quem falou que não? Quem falou que não tem intenção? O bicho não matou, ele roubou. Caraca. Aqui é Eduardo Spor e eu quero dizer que eu não sei porque que esse meu microfone metaliza sempre, cara, que a gente tá gravando. Sempre fico com voz de robô. Hoje vamos gravar um trechinho aí pra provar pra galera. Vira o pato quack. É mesmo. Aqui é o Rex e sim, eu quero um robô de sexo. Caralho. Claro que é. Que tristeza, cara. Que tristeza. Sexbot. Aqui é o Tucano e tinha que ter uma série sobre robôs nas eleições. Aqui é o Marcelo e hoje em dia tem muito ladrilho azul que nego chama de arte. Aqui é o Azaghal, cansado. Que novidade. Tá precisando de um recharge, né? De uma carga aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre... É love, death ou death and love? Sex, death and robots. Não, não tem sex, é love. É porque a Netflix não teve culhões, né? Porque é sex. O certo é sex. Você tá dizendo que sexo não é amor? Pode não ser. Pode ser também, não sei. O que eu quero saber? O robô é possível fazer sexo com amor? Com um robô? Você é pode só programar um ele. Só baixar o aplicativo. E a gente vai fazer o Nerdcast mais curto de Black Mirror que já existiu também. Aí, meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas da Nerdcast. Vamos. Azaghal, quero falar hoje de PicPay, porque todo mundo já conhece o app que é feito para você pagar tudo direto do seu celular, sem precisar ficar andando com cartão de crédito, sem enfrentar filas, nem carteira mais, rapaz. Você pode pagar estabelecimento, você não começou com o negócio de pagar pessoa. Eu tô te devendo uma grana aí, uns 10 reais de pizza, eu mando para tua carteira do PicPay. Tu tá me devendo mais dinheiro que isso, só para você saber. Você também tá me devendo, que eu tenho tudo anotado aqui. Vamos Caraca, fazer essas contas tá aqui. Caraca, o cara tá anotando. Você não anota? Eu não, eu guardo de cabeça. Eu tô anotando. Depois a gente vai fazer aqui o quanto que cada um tá devendo pro outro e aí vê pra que lado a balança pende. Ah, bom. E aí você manda pro outro via PicPay. É isso. Você manda pro outro como se eu estivesse devendo pra você. Eu acho que você tá me devendo mais do que eu tô te devendo. Olha só, além disso, você pode pagar estabelecimento comercial, outras pessoas por serviços, produtos, pagar boleto, cara. Pode pagar compra online com o PicPay. Pode comprar na Nestor com o PicPay, Azaghal. É isso, cara. É esse o tamanho de facilidade, cara. E ó, você vai fazer uma compra no site, sempre procura lá a forma de pagamento. Escolhe o PicPay, cara. Como é que funciona pagamento online com o PicPay? Você escolhe o PicPay como forma de pagamento, aí ele vai te mostrar um código QR, um QR code, que eu sempre chamei de QR code, não faz sentido nenhum. É Q, se eu vou falar em inglês, é QR code. Ah, ou mas QR isso é um padrão code. Seu. Aí você vai, abre o aplicativo do PicPay no seu celular, escaneia o código e aí finaliza o pagamento pelo aplicativo. Não tem forma mais fácil de pagar. Você não precisa pegar teu cartão de crédito, você não precisa pegar nada. Botar o número do cartão. Botar número, aquela coisa e tal. É quase um two-step verification do pagamento. Exato, exato. Então, você valida o pagamento com o seu celular. Exato. Sem botar o número do seu cartão de crédito. Porque você já fez isso na conta do PicPay. Que tá garantido dentro do seu celular. Exatamente. Então, baixa agora o PicPay. Se você nunca experimentou, faz isso. Baixa o aplicativo. Faz a sua conta, é gratuita, bota o cartão de crédito lá, cara, começa a usar pra fazer todos os seus pagamentos online via aplicativo PicPay. Experimenta agora, tem link aí no post pra você baixar, picpay.com/apps pra iOS, pra Android. Experimenta hoje o seu PicPay, compre online com ele. Também queremos falar do HostGator, Azaghal, que está sempre aqui conosco. Lembrando, o seu negócio está com falta de sorte ou falta de site, Azaghal? Olha aí. Mais de 1,5 bilhão de sites na interwebs, rapaz. Caraca, você... existe mais de 1,5 bilhão de sites na internet. É isso. E você Nossa, não tem o seu. Vergonha. Como se explica? Shame on you. Exatamente. Às vezes você, ó, por que a concorrência está crescendo mais rápido que você? Você tem o seu site, você está alcançando as pessoas. E você tem que Ó, eu vou falar um negócio aqui. Você pode ter redes sociais, você deve. Sim. Mas se você não tiver o seu site, onde você tem toda a sua informação consolidada, exatamente. E você vai ficar dependendo da rede dos outros, exatamente. A rede muda a regra e você se ferra, amigo. Seu site é o seu site. Exato. Exatamente. E ó, a HostGator tem tudo que você precisa pra ficar online. Pode fazer registro de domínio com a HostGator, talvez você não saiba disso, mas pode. Hospedagem de site, você pode hospedar o seu site lá. Tem e-mail profissional para o seu domínio, você@oseudominio.com.br. Criador de site, pra quem não entende, assim, não sei programar, não sei criar, seu criador de site mega fácil, de, com um sistema de arrasta, cara, que é muito fácil, de todo modular. Tem suporte 24/7, cara. Qualquer momento você vai lá, liga pra HostGator, eles dão suporte pra todos os serviços que eles oferecem. Pra quem vai registrar o domínio, as principais extensões por apenas R$26,99, rapaz. Tem .com, tem .com.br, tem .net, tem .org. É 40% de desconto em relação ao mercado, cara. Eita. Procura a HostGator lá, cara. E o produto de hospedagem de site dele tem o melhor custo-benefício. E além disso, o domínio, registrando na HostGator, o primeiro ano é grátis. Caraca. Ao adquirir o plano de hospedagem. Então, cara, aproveita. Conheça também o novo servidor VPS da HostGator, que é rápido, seguro, escalável, perfeito para projetos de web em expansão, cara. Lembre-se, crescer na internet significa sempre precisar de mais tecnologia. Quando o Jovem Nerd estava começando, era uma dor de cabeça, porque a gente precisava ficar expandindo todo o nosso serviço de hosting na época. Hoje em dia, servidor VPS da HostGator escalável, cara, perfeito para você, justamente não precisava se preocupar com isso. Lembrando que tem desconto exclusivo para diversos produtos, para quem ouve aqui o Nerdcast, aproveita essa oferta e entra em hostgator.com.br/desconto para você conferir todas as condições. Então, tá esperando o quê? Servidor VPS, rápido, seguro, escalável, registro de domínio, hospedagem de sites e meio profissional, criador de site com sistema de arrasta e solta, cara. Suporte 24/7. Vai lá conhecer a HostGator, tem o seu site hoje. Chega de falta de sorte. Vai lá em hostgator.com.br/desconto e aproveita! Vamos lembrar que hoje tem Nerdcast Empreendedoras, Agal. E hoje foi muito maneiro. Nós falamos com o Flávio Augusto sobre... Time Management. Sobre, exatamente, sobre como ele, principalmente, que é o cara que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, gerencia o tempo dele. E, através da experiência do Flávio, a gente pode exponenciar para os problemas que qualquer empreendedor tem ao lidar com vários tipos de projetos ao mesmo tempo, ao lidar com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo, de você não ser... Demandas. Demandas, de você não ser o funil da sua operação. É um papo muito maneiro. O Flávio contou muito sobre os casos que ele viveu e deu dicas baseadas na experiência dele, cara. Vale a pena você ouvir o Nerdcast Empreendedor dessa sexta-feira, já está na sua timeline. E vale a pena você conhecer o meusucesso.com, cara, que é uma plataforma de insight em negócios. O que que é isso, cara? Eles fazem vários estudos de caso com empreendedores brasileiros. Tem reality show gravado no Vale do Silício, tem reality show de pitching, tem agora saindo a série com o Vince Cerf, cara, que foi um dos criadores do protocolo TCP/IP, considerado um dos pais da internet. Tá saindo agora semanalmente, acho que já tá chegando nos últimos episódios, são 6 episódios produzidos exclusivamente pelo meusucesso.com, cara, uma parada de nível internacional que você só acessa pelo meusucesso.com, cara, vale a pena você conhecer, tem 7 dias grátis pra quem nunca fez o cadastro lá, e esses 7 dias grátis dão acesso a toda a plataforma, a todo o conteúdo, não só um conteúdo ou outro, ao que tá saindo agora, como a série do Windsurf, tudo que já foi publicado, inclusive um mini estudo de caso com o Jovem Nerd, Azaghal, olha só, já participamos também, tem estudo de caso do Flávio, tem estudo de caso de um monte de empreendedores, cara, você pode consumir quanto conteúdo você puder durante esses 7 dias grátis. A gente fica com receio de assinar a parada de educação online sem saber como é o conteúdo exatamente, sem saber se é isso que você quer mesmo no conteúdo. Aproveita os 7 dias grátis que você vai poder, sem compromisso, consumir todo o conteúdo que você puder do meusucesso.com. Entra lá agora e ouve esse Nerdcast Empreendedor que tá muito bom! E Azaghal, olha só, vamos pular agora pro e-mails. Mas eu sei, como a gente está viajando, nós estamos em outro lugar. Né? A gente não pode falar onde a gente tá? Assim, poder falar pode, mas talvez as pessoas achem meio babaca porque o nome do lugar é Paris? então, quando você fala assim, ah, eu estou em Paris, né? Você sempre, né? É sempre uma coisa... Legal. Não, é legal. Não, mas soa meio babaca, né? Você diz, mas é por isso que a gente fala que a gente está em Paris. Se eu tivesse mesquita a partir das férias, eu ia dizer. A gente foi a trabalho. A gente sempre foi a trabalho. Mas, então, como estamos numa semana intensa de trabalho em Paris... Tá difícil, gente. Complicado mesmo, viu? Vamos deixar a leitura de e-mail para os nossos queridos amigos usurpadores. Mal e Léo. Take it away. Não, como é que é take it away em francês? Tipo, manda ver. Manda ver em francês? É. Não sei. Pirroquê, Alecude e professeur. Pirroquê, Alecude e Maurice. Ah, que bom que é poder estar em Paris, trepudiando em cima das pessoas que ficam trabalhando aqui. Ó, Maurício, eu não deixava, porque isso aí é assédio. Eu tô repensando toda a minha vida dos últimos 7 anos hoje. É assédio isso. Eu, se eu fosse você, pegava esse momento aí de mau verso que você está vivendo... E olha só, porque isso daí, hoje em dia, você está vivendo profissionalmente aquilo que a gente chama de relacionamento abusivo, Maurício. Eu acho que sim, viu? Eu acho. Inclusive, qualquer advogado que quiser entrar em contato aí... É, exatamente. Arroba site irmão no Twitter. Até porque, traduzindo a pé da letra, cu em francês significa pescoço. Então eu não sei o que fica pior nessa frase. A piroca no pescoço? Do Maurício, que absurdo! Coitado, fica aí segurando todas essas perenas, enquanto... Ah, estamos em Paris, comendo croissant... Comendo escargot. Comendo fondue, a gente se escargando aqui, trabalhando. Vou te contar, viu? Muito bem. Então, ó, você aí já sabe, né? Estamos aqui, os verdadeiros donos da bodega, então desculpa aí aos robôs que estão lá em Paris, fingindo que estão fazendo qualquer coisa. Dupla de atores. Dupla de atores, exatamente. O plugin, viu, Mauro? A gente acabou de desligar o plugin Jovem Nerdzator e o Azaghalzator e voltamos às nossas vozes normais. Jovem Nerd e Azaghal, vocês são insuportáveis. Vocês estão nojentos demais. É. Muito. E não trazem nem um macarrão pra gente de Paris. Um espaguete, é isso? Não, Mal. Macarrão são aqueles docinhos de festa de gente rica. Ah, eu achei estranho, porque normalmente macarrão é da Itália. Né? É, não, mas aquele suspiro de gente rica, sabe? Ah, sim. Parece um sanduichinho. É, coloridinho, assim. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Muito bem. E se você não quiser, então, ouvir a leitura de e-mails e... Você é um babaca! Se você não quiser ouvir, pule para então, vai. 24 minutos e 24 robôs transantes. Morrice, cacete de agulha. Temos aqui todos aqueles nerds bonitinhos que mandam a foto ali com aquela dorzinha gostosinha que doaram sangue e salvaram vidas. Adriano dos Santos, Matheus Inácio, Bruna Leite, Raíza Fiorotto, Natanael Victor, Nilo Neto e Geraldo Siqueira. Muito obrigado pelas suas hemácias. Isso aí, valeu galera, e obrigado também a galera do Scalpel Solidário, que doou suas madeixas pra todo mundo que precisa aí de uma peruquinha, porque está passando por algum tratamento que faz cair os cabelos. Então, muito obrigado aqui a Bruna, Isabel e o Arthur Magnus. Excelente nome, hein? Muito obrigado. Excelente arte dos fãs, temos aqui uma artezinha de um Cthulhu Baby, olha que delícia. Cthulhu Hugs, Maurício, olha só. Aí, gostei. Pelo Gabriel Almeida, um Cthulhu. Muito fofinho. Cthulhuzinho fofinho, que pelo jeito ele está abraçando o planeta e causando o Armagedon. Mas até aí, vamos deixar esse detalhe de lado e ficar... Notei que o feriado afetou aqui o número de arte dos fãs, hein? Exatamente. Nenhuma arte do Malverso. Estou bem chateado. E você sabe que também não tem nenhuma do Léo Verso, até porque não existe um Léo Verso, então... Ah, você é único, então, Léo. Você não tem cópias. Você viu que eu também fui verificado pelo Twitter, Val. Olha aí, sério? É, ele verificou que eu não mereço a verificação. eu não entendo essa... Nós não somos nós mesmos. Muito bem. Exato. Leia o e-mail, por favor, Maurício. Então vamos lá. O Igor André, de 35 anos, empresário de Cabo Frio, Rio de Janeiro, mandou aqui. Não é meu primeiro e-mail. Sou um cara que mostrou que Maverick era o verdadeiro vilão de Top Gun. Esse filme é uma merda, mas eu gosto. Nossa, não lembro desse e-mail, mas não vai acreditar na sua palavra. Temos que perguntar para o editor, eu não sei. Vida longa, galera do Nerdcast, Tormenta. Jogo Tormenta desde 1999, sendo assim, desta maneira, este e-mail não poderia ter maior objetivo que não a vontade genuína de tornar pública minha gratidão pessoal pelo cenário. Ah, e vale aqui um parênteses, Maurício, porque nessa semana atingiu-se a marca de 1 bilhão de reais. Vocês têm noção de que, do que é R$1 milhão? Cara, R$1 milhão, olha só, se foi barra de ouro, eu sei que vale mais do que dinheiro, mas olha que fenomenal Nerd Power. Parabéns. Claro que não é só o Nerd Power, obviamente que o Nerdcast tem um papel importante aí também. Sim. Mas eles já tinham chegado quase bem pertinho dessa marca, então parabéns a todos os nossos queridos amigos, Leonel Caldela e todos os queridos do Tormenta 20, está chegando com altíssimo garbo, Mal, que legal. Cara, eu quero ver, parabéns mesmo, muito, viu, galera? Muito bom, excelente. Vieram, continuaram numa crescente, nunca baixou o gráfico, ele sempre foi pra cima. Com certeza. Parabéns, gente. Minha relação com Tormenta extrapola em muito as mesas de jogo. Não é exagero dizer que o cenário esteve presente direto ou indiretamente nos acontecimentos mais importantes da minha vida. Falei. A música tema do making of do curta-metragem que fiz para o projeto de conclusão de minha pós-graduação foi Lá Vem Log Hog, o maior e único sucesso do grupo de pagode Goblins de Valkyria, composto por J.M. Trevisan. Olha aí. Usar algo que produzi e não ganhar nada com isso? Tô dentro. Disse ele quando permitiu gentilmente que usássemos a música. É isso, sensacional. Muito bom. Anos depois, o mesmo Trevisan, que sempre foi uma das minhas maiores inspirações na escrita, me encorajou a continuar escrevendo quando, depois de ler um dos meus contos baseados em Tormenta, o que já seria uma honra enorme, convidou-me a participar das Crônicas de Arton, uma antologia de contos baseadas no cenário, realizando assim um dos maiores sonhos da minha vida. Muito legal, hein? Legal. Cara, realmente, cada momento da vida dele fazendo parte aí de Tormenta. E por falar em sonho, hoje administro o Dados de Nimb, um bar especializado em jogos que se tornou referência para o público nerd da minha cidade. Perdoe-me o momento jabá absurdo. Não, sensacional. Quem estiver em Cabo Frio, vá lá no Dados de Nimb. Se você estiver em Cabo Frio, aqueça o seu cabo. Nossa senhora. Foi péssima, desculpa. É, por isso que a gente não é verificado. Exato. Cuja utilização do nome foi mais uma vez nobremente permitida por quem é um dos meus maiores ídolos e por quem serei eternamente grato. Nada como usar um nome e não pagar royalties, né? E para não me alongar demais, concluo dizendo que talvez essa seja a grande força de Tormenta para a comunidade. Nós fãs não só fazemos parte do crescimento do cenário, mas ao contrário, é o cenário que passa a fazer parte do crescimento da gente. Olha aí, que bonito. Que lindo. Tormenta 20 é um marco para todos nós. E dessa vez, não foram os dados de Nimb, mas a justiça de Calmir quem determinou este grande sucesso. Vocês merecem tudo de bom que está acontecendo porque foram responsáveis por muita coisa de bom que aconteceu com a gente. Forte abraço a todos e que venha a Tormenta! Muito bom! É legal, cara. A comunidade de Tormenta, eu encontrei alguns no Twitter. Sim. E dá pra ver que é uma galera bem unida, sempre disposta aí a apoiar o cenário. É muito legal de ver mesmo, gente. Parabéns, viu? Com certeza. Muito legal mesmo. Obrigado aí ao nosso querido Igor pelo seu e-mail. Fábio Zimelo será o padre! Olha não aí. Não sei, 34 anos. Remove o strike da música tema do Nerd Player. Padre. 34 anos, professor de língua portuguesa e inglesa, Santo André Zambaulo. Saudações a todos, Jovem Nerd, Azaghal, Léo Lopes, Mal, Tucano e outros que venham a ler esta mensagem, já fazendo política com carimbou todo mundo. Todos. Todo mundo. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo excelente programa sobre a Tormenta. Antes, tenho alguns comentários a fazer e uma história envolvendo o jogo para contar, que espero seja interessante para vocês. O primeiro livro que saiu do Tormenta com o sistema D20 veio em 2003 pela editora Daemon e era um suplemento para ser utilizado junto com o D&D terceira edição. Seguem anexas duas imagens da minha edição. Olha, ele mandou fotinhas. Se você estiver aí ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, as fotos estão aí para você. Caso contrário, tem lá no post. E é sobre ela que vem a história. Esse livro foi lançado no 11º Encontro Internacional de RPG, o primeiro em que eu ia como mestre, e em todos os dias do evento. Nesses dias, para os mestres, a Devir dava, além da entrada gratuita, um vale de R$6 por partida que o mestre narrasse, e eu narrei 4 partidas, 2 por dia. Meu irmão narrou mais 2, 1 em cada dia. Esse vale podia ser trocado por comida nos quiosques do evento ou ser usado como desconto para comprar livros de RPG no stand da Devir. Não havia nenhuma regra que dissesse como esses vales poderiam ser gastos, e então eu e meu irmão fizemos o seguinte: juntamos todos os nossos vales, mais outros amigos nossos que também mestraram nesse evento e não iam gastar os vales deles, deram os seus vales pra gente e conseguimos então esse livro de graça. Olha aí. O mais surpreendente foi que meu irmão, logo depois que comprou o livro, levou-o para ser autografado pelos autores, o grande Marcelo Cassaro, JM Trevisan e o Rogério Saladino, e ele contou pra eles como conseguiu comprar essa edição. Meu irmão disse que eles ficaram muito surpresos com o feito e felizes pelo esforço que nós fizemos pra adquirir o livro. Vale como nota que, embora não justificada, essa era uma época em que eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava desempregado e minha mãe, aposentada, passava por dificuldades, não tinha dinheiro pra gente comprar esse livro. Todos os outros de tormenta que eu tenho, eu comprei normalmente e fui um dos que participou do primeiro dia do financiamento coletivo pelo Catarse. Muito obrigado pela... Eu nunca sei se é Catarse ou Catarse. Acho que é Catarse, né? Eu ouço o pessoal falar Catarse. Então é com som de Z mesmo, eu que sou burro. Por isso que eu não ganho verificado no Twitter, né? Muito obrigado pela atenção, agradeço demais por abrir espaço para esse jogo que me ajudou a passar por muitos perrengues quando eu era mais novo, uma vez que minha adolescência e começo da vida adulta eu mestrei muitas aventuras. Olha aí, cara. Olha aí, narrou pelo livro. Só relato legal aí com a galera de Tormenta, é realmente. Muito bom, gente. Galera muito unida, e mais unida que essa galera de podcast, com certeza. Vamos lá, José, só José, apenas José. Oh, José do poema. E agora, José? E agora, José? A vinheta acabou, o RPG já ganhou, muito bem. E agora, José? 31 anos, entregador de comidas por aplicativos de entrega, vulgo entregador da felicidade. Eu concordo, viu? Olha aí. Eu não sei, você não sei se acompanhou essa minha saga pelo Twitter, ou Léo? Não acompanhei, Maurício. Do quê? Outro dia, tava eu e a minha digníssima no carro. Lele, querida. Sim, estava dirigindo. E aí, um desses entregadores de comida por aplicativo, ele me cortou, né? Como assim? Cortou pra moto. Me cortou, tava do carro ali, me cortou. Ah, ele te fechou o carro. Isso, me fechou e eu dei aquela freada brusca, né? Sim. Mas não falei nada. Esperei ele passar, ele foi e eu continuei dirigindo. Ah. A Letícia virou pra mim e falou, nossa, mas você não vai falar nada? Não vai xingar? Essa não é a postura que eu conheço de você, né? Esse não é o Maurício que eu estou cobrando o casamento à mesa, não é? Exatamente. Aí eu falei assim pra ela, não, Lê, porque sempre que eu vejo um entregador de comida por aplicativo, eu penso, ele poderia estar levando o meu burgão. Ah, olha. Então aí, eu deixo. E ainda falei, voa, anjo. Vai, vai, essa comida. Vai fazer alguém feliz. Olha, isso é empatia gastronômica. Sim, Maurício. Lógico. Pode ser sempre a sua pizza, gente. O melhor coração do ser humano é o estômago, com certeza. Vamos lá. José de Curitiba, Paraná. Olá, qualquer um do Nerdiverso que esteja lendo esse e-mail. Plágio. Primeiramente, gostaria de dizer que fiz questão de comprar um fone Bluetooth para trabalhar escutando o Nerdcast. Sensacional. Olha aí. Adorei saber mais sobre a Tormenta. Eu já tinha ouvido falar um pouco, mas achava que era coisa da gringa. Tenho uma curiosidade interessante e que sei que muitos nerds vão conhecer. No jogo League of... Vamos ver se é interessante mesmo. No jogo League of Legends, LOLzinho para os íntimos, existe a Ilha das Sombras, onde é encontrada a Névoa Negra, uma névoa espessa que corrompe tudo que toca. Nada que entre em contato com ela vive, tampouco morre. A pessoa... Não entendi essa... Era tão vivo, tampouco morre, muito pelo contrário. Tá tentando, né, florear. A pessoa que entra em contato fica em um estado de semi-morte. E uma vez por ano, Halloween, essa névoa se estende pelas ilhas e pelo continente ao redor, trazendo terror aos marinheiros e às pessoas que vivem nas cidades portuárias. O nome desse evento, The Harrowing, ou O Tormento, é algo que expande o universo do jogo e quem gosta de lore, assim como eu, se encanta ainda mais pelo jogo. Segue um link do vídeo promocional do evento. Olha aí. Enfim, eu não pude deixar de ver várias semelhanças entre a Tormenta dos nossos queridos brasileiros com o Tormento do LoL. E agora que soube que é brasileiro esse projeto, assim que receber um dinheiro das entregas, eu vou apoiar. Muito obrigado por fazer minhas entregas mais divertidas, mesmo com algumas pessoas olhando para mim e achando estranho o entregador rindo sozinho na rua. muito obrigado. Você ri porque você entrega a felicidade, José. E ele não só é entregador da felicidade, que se o pessoal de Tormenta ouvir essa leitura de e-mails aqui, eles podem vir a ficar extremamente felizes também, porque vai que o LOLzinho plagiou o Tormenta! É! Eles podem fazer muito mais do que um milhão de reais! Com certeza! Olha aí! Rito Gomes, prepare-se para o contato dos advogados! We'll be right back. vai ter mais episódios, é isso aí mesmo, e foda-se? Do Black Mirror, que você diz? É. Ainda bem que não, né? Mas eu vou padaço com essa temporada. Sabe quando você entra no labirinto? Você tá indo no labirinto, tá indo bem. Aí você entra no lugar e dá de cara na parede. Aí você tem que parar, voltar. Nossa, aí... essa última temporada. Eu não consegui ver o terceiro. Pô, ainda bem, sorte sua. Qual é o terceiro? Puta, é o da Miley Cyrus. É o terceiro? Ele é rotativo. Cada hora ele abre em um. Ah, é? Bom, enfim. É, o que abriu primeiro pra mim foi o da Miley Cyrus. Porra, cara, parece. Você viu o da Miley Cyrus? Não, não, eu então, vi o da. Pensou. Eu vi o do Brasil. Do Brasil, que é filmado em São Paulo, né? É. O do VR. Não, do Brasil do videogame. Isso. E qual é o outro que eu já esqueci? Do cara que queria falar com o Mark Zuckerberg. Isso, nossa, cara, não faz... Sério, não quero nem comentar isso. Isso não é... Exato. Não é Black Mirror. Não tem aquele plot twist, então, aquela parada que fala, nossa... Eles queriam dizer que, nossa, o Facebook sabe mais da vida de você do que a polícia, entendeu? Do que a autoridade. Mas é bobo e é bobo, muito é direto ao ponto. Aí o cara fala assim, porra, eu só queria que você soubesse que a minha esposa morreu porque eu vi uma foto de um cachorro no Instagram. Tipo, caralho, meu irmão, peraí. Isso aí é a responsabilidade sua. Ah, sério, mas, vai. Mas eu não entendo. Por todas as merdas de Facebook, que isso aí é totalmente nas costas do cara, pelo amor de Deus. Não, mas assim, acho que a gente não tem nem que discutir isso. Se a gente for discutir, realmente eu não acho que deveria, mas... A parada do Black Mirror que a gente gosta e gera nerdcast e tal, o fato dos episódios serem maneiros e te revelarem então, tem um plot twist. Eu acho e esses episódios eles não têm. São uma história linear. Nem sempre tem plot twist. Nem sempre tem. Sem falar que ele sacaneia a polícia de Londres praticamente o episódio inteiro, assim, né? Os episódios em si, esse que vocês estão citando, realmente ele não é muito bom, mas a discussão é interessante. É isso que eu acho que traz o Black Mirror pra gente. É essa coisa, aí você falou, pô, realmente, a gente às vezes fica olhando o celular mais do que passa tempo com os amigos, com a família. Aí o Alexandre falou, pô, mas isso é culpa do cara. É justamente isso. O personagem é totalmente mimimi, cara chorão, um cara que, porra, problemático, e a culpa é dele. Então as pessoas às vezes não estão se dando conta de que a culpa é delas, não do aplicativo. E aí eu entendo que a crítica que vocês fazem, o episódio é chato e tudo mais, mas ainda assim, a discussão eu acho interessante, sério, cara. Mas aí não precisa fazer um episódio, te prender uma hora na sua vida. Você simplesmente faz um tweet. Faz gente, um para de olhar pro teu lado que vocês vão matar a gente. Cara. o do VR eu gostei porque tem uma discussão um pouco mais profunda de, tipo, o cara se apaixonou pelo amigo. A discussão é que o cara que fica no chat do UOL, fingindo ser mulher, se ele é gay ou não. É essa a função? Não, não é isso. É exatamente isso. Não, mas é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Foi exatamente a impressão que eu tive. É aquela história que você fala que você tá apaixonado por uma mulher e quando você vai ver um cara barbado. E até ali você já gastou muito fluido. Mas, tipo assim, eu gostei porque eu senti a sensação de ser uma mulher durante o sexo e... Mas aí depois eu tentei com outras pessoas e até com o urso do lado do Street Fighter e não rolou. Tem que ser você. Aí os caras se beijam na vida real pra ver se eles eram apaixonados mesmo um pelo outro na vida real e aí fala assim, não rolou nada. Era um videogame só. A parada é, a Netflix não teve coragem de novo aí nesse episódio. Por quê? Por que que eles gostavam do sexo no videogame? Que era tough. O cara vendo a porrada. Sim. Aí transavam no meio da luta e aí os caras ficavam malucos, certo? É, mas depois eles pararam de cair na porrada. Era só o sexo mesmo. A gente não via. Não, eles chegavam, se encontravam e pum. Aí cortava pra ele já se vestindo. Mas a gente não via como é que era o sexo. Exato. E aí eles se beijaram na rua, começaram a sair na porrada, aí chegou a polícia. Chegou a polícia do Monty Python. Cockblocking a situação. Porque se eles tivessem continuado a brigar, eles iam transar com certeza. Com certeza. Na chuva, com clima de romance. Com certeza. Te garanto. Eu achei maneiro esse episódio. Achei maneiro porque ele falava assim, era uma situação muito... Essa é uma situação Black Mirror. O cara... Tu já passou por isso, Jovem? Não conseguia... Não, cara, mas é maneira a discussão. O cara não conseguia. Quem nunca se apaixonou por um gordinho peludo com o nome de Jéssica? Tu nunca fez sexo online, Jovem Nerd? O cara... Jovem Nerd, o cara... Tu nunca fez sexo online? Não, que isso, no chat do UOL? Uai, é uma pergunta válida. Chat do UOL, cara. Pelo amor de Deus. Você nunca ficou num chat? Não. Perguntando? Não, cara. Tá vestindo o quê? Nunca? Maluco, claro que não. Tá maluco? É, meu amigo. Você aqui é exceção. Tá bom. Eu não vou te enganar, não. Eu namoro desde 15 anos de idade, mano. Mas não usava internet antes do 15? 15... Quase não, porque não existia porra na internet antes do 15. E a cruzada, nunca? Não. Chat amizade. Caraca, rolava phone sex em linha cruzada? Não sei, tô te perguntando. Puta que pariu. Eu não sei nada sobre isso. Não vou nem responder essa parte. Tá aí um Black Mirror das antigas aí, fazer com linha cruzada. pra próxima temporada. Aí. Mas era isso, era o cara, tipo, ele era apaixonado pela parada muito específica, que era o amigo numa outra pele, que não rolava nem ao vivo, nem rolava com outras pessoas na mesma pele, do mesmo personagem, tinha que ser o amigo, entendeu? É, achava que ele tinha um crush no amigo, é isso? Ele fala que eles tinham uma sinapse, que quando eles interagiam entre eles, a ligação era intensa, então era uma coisa que ia desde o skin do personagem até a mentalidade do amigo ali envolvida, então o cara gostava do amigo naquela situação. Exatamente, nessa situação. Ah, mas meu problema não é esse. Meu problema é que a gente espera que vai ter alguma coisa plot twist, que é isso que o Black Mirror entrega. É. Mas no final tem. Não tem. Não é plot twist. Não tem plot twist. Mas ele meio que só, ele fala assim, no final ele conta pra esposa. Ele conta depois que ele é preso, sim, né, maluco? Sim, sim. Mas ele conta pra esposa, passa-se 7 meses, e aí mostra que ele continua tendo essa relação com o amigo numa data específica, que dá pra entender que é sempre no aniversário dele. Dá pra entender não, Rex? É bem claro, eu acho. É o The Purge. É, assim, e a mulher aceita a troca. Olha, pro Jovem Nerd, não, sexo ela vai livre pro bar. É The Purge. Ela vai namorar, na real, no barco, ela vai namorar. Ela quer a emoção. Ele é Nutella e ela é raiz. A emoção dela é One Night Stand. Isso, exatamente. E ele é... O sexo no chat do UOL. Exatamente. É maneiro, é um episódio legal esse, né? É um episódio diferente. Esse foi o Black Mirror. O resto não foi... O da Miley Cyrus vai tomar. Era assim, oi, aqui é a Miley Cyrus, eu adoro Black Mirror, eu gostaria de fazer um Black Mirror da minha vida. Que é eu deixando de ser a Disney Girl pra ser Revolt, rock and roll. Sem falar que, uau, eu posso falar palavrão. Quando o robozinho dela quebra lá o código, ele fica assim, eu posso xingar, eu sei xingar também. Que sessão da tarde merda, cara. No final termina ela cantando rock com a garota. E é um rock popzinho. Não virou roqueira porra nenhuma, cara. A produção também tava horrível nesse... Tava tudo horrível. Tava péssimo. A única coisa que era meio Black Mirror era o negócio da empresária dela ver que ela ia deixar de ser... Não, tinha tudo de Black Mirror. Essa parada dela ficar em coma e fazer a versão holográfica dela, E continuar fazendo música. Explorar ela, né? E ter a mente dela nas bonecas e tal. Isso é Black Mirror, mas só que assim... É a versão mais fraca do que a gente já viu relacionada a isso no Black Mirror, né? Não, aí depois virou uma quest de entrar na casa pra salvar ela, velho. É, ficou muito bizarro. Aí virou sessão da tarde mesmo. E ninguém reparou no trabalho escravo, né? A criança trabalhando com o negócio de matar rato, né? A segurança mais imbecil do mundo, né? Que pariu. É muito forçado, brother. Porra, é muito forçado. Da tarde mesmo. O show da garota no final, o pai fica querendo vender o negócio durante o show pro barman. O negócio de matar rato. Olha que bizarro. Só faltou aparecer o Didi, mocó lá, ficar e dar aquela chulapada na boca que ele dá. Tinha que ser Lindsay Lohan ali, entendeu? Largar tudo e ser porra louca da vida e não ser a Miley Cyrus cantando Revolt na porra de um barzinho. Caraca, é muito ruim, né? Muito ruim. E as fãzinhas revoltadas com roupinha rosinha no final indo embora, assim, sabe? Chega de Black Mirror. Já não precisa gravar, né, o de Black Mirror. Não, tá gravado. Esse é o Nerdcast Black Mirror. Acabou. Gente, boa noite, valeu. Isso aí é contrato, amigo. Os caras falam, você tem que entregar três episódios, mais uma temporada. Os caras, tá bom, é isso aí que a gente vai entregar. Três porque eles gastaram metade do tempo fazendo aquele filme interativo lá, que foi mais maneiro. O filme interativo é maravilhoso perto desses três episódios. Sim, sim, bem mais maneiro. O que falaram, assim, sobre essa temporada é que os caras resolveram investir em gente mais conhecida, né? E aí chamá-la Miley Cyrus, uma porrada de gente mais famosinha pra fazer esses episódios. E quem mais tem de famosinho? Não, o garoto do Savage Show. Tem ele, também tem o cara os dois personagens do Vingadores, né? Que é o cara que faz o Sam. E a Amantes também. Amantes é a avatar da... Nossa! Caraca! A Amantes, Mas aí é fácil. Agora Black Mirror tá, sabe, famoso. O cara fala assim, é Black Mirror, você quer participar? Enfim, acabou. Vamos falar do Black Mirror de robô. Esse é o foco do episódio. E tal qual o Black Mirror, eu fui pego de surpresa. É isso, pô, isso que é o legal da Netflix, às vezes, né? A gente tá meio por fora e de repente vem uma série que então, é animal e você não tava nem esperando, né? E aconteceu igualzinho comigo, porque assim, começou todo mundo falar no Twitter. Começaram a falar, Black Mirror, tem que ver, série sensacional e tal, não sei o que. Eu fui assistir, vi o primeiro episódio lá do porco e falei, caralho, que porra é essa? Aonde isso vai dar? Exato. Aí chegou no segundo que eu percebi que eram histórias isoladas, eu não me informei sobre nada antes. de começar a ver, entendeu? Aí depois eu percebi que eram histórias isoladas. E no Love, Death and Robots também, eu não sabia, todo mundo começou a falar, não, é sensacional, é genial. Aí eu fui assistir o primeiro, aí quando foi no segundo, percebi também que eram histórias isoladas, não sabia. A gente tem que uma atenção aqui, porque parece que a ordem dos episódios... Ela é diferente pra cada usuário. Randômica. Eu acho que só o primeiro foi primeiro pra todo mundo, que é o da Mulher Lutadora, né? Não foi, né? Pra mim foi os três robôs. Então, sério? Foi. Então, a gente tem que falar pelo episódio, não por número. Pois é, tanto que quando o Dudu falou pra mim, porra, achei muito ruim o primeiro, eu falei, porra, Eduardo, mas eu achei maneiríssima a ideia dos robôs falando sobre a humanidade, os gatos. Ele, porra, esse não é o primeiro. Eu falei, não, pra mim é. Mas eu acho que isso foi um teste AB, sabe por quê? Porque se você for olhar na internet, procurar a lista dos episódios, todas as listas que eu vejo estão na ordem que eu vi, tá correto? Então, por exemplo, pode ter sido que grande parte do público viu na ordem certa e algumas pessoas randômicas viram em ordens. Caralho, imagina se a Wikipédia tá mudando. A Wikipédia fica mudando conforme, né? Isso é muito Black Mirror, hein? Aí, ó. No site da Netflix tá em outra ordem, não tá na ordem que eu vi. Ah, é? Olha aí. O que eu acho legal que a gente falou sobre Black Mirror em comparação ao Love, Death and Robots é que, tipo assim, os caras conseguem... É Fuck, Death and Robots. Tá bom, perdão. Fucking Death Robots. Não é fucking, cara. Você não entendeu a piada. Eu entendi. A ideia é que eles conseguem entregar pra você uma história completa sem ter aquela barriga de uma hora que o Black Mirror te dá, entendeu? Não sei. Tem muita história ali que tem barriga. Vamos falar sobre os episódios? Vamos lá. Vamos chegar lá. Antes da gente falar dos episódios, é legal, o projeto é do David Fincher, né? Que é o cara que Seven, aquela garota perfeita e tal. E o Tim Miller, que eu vi aí a galera falando que ele é, o diretor do Deadpool, né? Mas ele não é só o diretor do Deadpool. Tipo, esse cara, ele é o fundador da Blur, que é um dos maiores estúdios de animação do mundo, né? E, tipo, eles fazem uma porrada de cinemática que a gente vê em games aí, tipo, League of Legends, Halo, Far Cry, é desse estúdio de animação aí. Então, é um cara que tem um background fudido já nesse ramo. Eu só não entendi, Marcelo, por que você falou que o David Fincher é o cara do Seven? Do Pecados Capitais, pô. Não, ele é o cara do Clube da Luta, cara. Você é o Pedro Tucano, velho. Não, também, do Clube da... Entendi. Tá bom. Que, tipo, a parada mais importante do cara. Verdade. Então. Eu não me chamo Câncer Jack à toa. Pode crer. Ele fez uma porrada de filme irado aí. E lembra muito o Animatrix, né? Exato. Mesma vibe. Exatamente. E aquela animação antiga na Heavy Metal, né? Heavy Metal, que era a revista, né? Era uma revista, mas tem uma animação também. Nem antiga, cara. Uh-huh. E boa. Que era essa pegada e era legal também. Só queria pegar o gancho aí do que o Thiago falou também, o Rex, que... engraçado comigo, você falou o Black Mirror, eu vi o primeiro, vi o negócio do porco, achei estranho e tal. Comigo, o Love, Dead and Robots, como é que é? Fuck. Sex. Sex and Robots. Cara, comigo eu tive uma experiência um pouquinho parecida, cara, porque eu vi o primeiro episódio, que esse é a variável Sony, né, uma coisa assim, né? Da luta dos monstros, né? A vantagem Sony. Eu não curti, assim, não quero nem entrar muito em detalhes, porque eu tenho a política hoje da internet só falar coisas que eu gosto. Episódio maneiríssimo. E aí eu falei, pô, aquilo me deu uma... paralisou. Eu falei, pô, será que todos os episódios vão ser assim? Porque ele é, claro, cada um tem todo o direito de gostar ou não, mas eu achei, graficamente, eu acho que ele é o menos trabalhado de todos, né? Porque em termos de gráficos... Hã? Sim. O dos monstros? Isso. Como assim, é bem feitaço? Não, cara, você vai comparar, pega e compara, por exemplo, com a Fenda de Áquila, por exemplo. Não, mas esse é o da Fenda, você tá comparando com a... Pô, mas vai comparar com o do lobisomem. Do lobisomem é fraco. Bem fraquinho. Achei melhor, cara. Não é. De qualquer maneira, eu não curti muito, até porque os personagens, assim, me lembrou muito aqueles personagens, às vezes, quando se joga RPG, e todos os jogadores querem fazer ser personagens fodões, que dão as últimas, sempre a frase efeito e tal. Enfim, não curti, tudo bem, sem problema. Mas tem o plot twistzinho, tem aquilo que todo mundo gosta. Eu não vou advogar contra, porque, claro que, cara, todo mundo tem jeito de gostar, eu só tô falando opinião, e não é nada, e o que você falar, eu assino embaixo. Mas só quero dizer, só tô falando isso pra dizer que aí me deu uma paralisada, porque eu falei, pô, será que todos são assim e tal? E aí eu paralisei. Aí quando você falou, vamos gravar um Nerdcast e tal, eu fui ver. Pô, aí foi o que o Tucano falou. Cheguei no segundo, pô, caralho, aquele daquela mulher, episódio estilizado, que era da japonesa, da chinesa, até na foto, né? Que foge do cara. Peraí, qual? Peraí. Não chama de segundo, porque esse não foi o meu segundo. Aquele que tem uma oriental, não foi o meu também. Uma moça lá em Hong Kong. Era testemunha o nome desse. Tá fugindo do assassino lá. Ah, do cara que era assassino. Sim. Caralho, aí eu vi aquilo, puta, animação estilizada, a achei incrível, aquilo, uma obra de arte. Eu falei, opa, aí é que eu comecei a ver a partir daí. Então, engraçado que pra mim, essa ordem aleatória acabou paralisando um pouquinho. Obrigado ao Alexandre por me convidar pro Nerdcast, que eu acabei vendo toda a série. Isso que é muito louco, eu achei animal esse primeiro episódio. Assim, tudo bem que ele é meio Gigantes de Aço, né? Aquele filme do Hugh Jackman, né? Só que em vez de robô é monstro, né? Vocês lembram desse filme, não? É uma merda, né? Sim, claro. É uma merda. Claro. Precisa do Hugh Jackman e um robô pra tentar fazer um Rock Balboa. Evangelina Lin também. É, Evangelina Lin. Mas aí, tipo, o que eu achei animal nesse episódio é o design do monstro da Sony, assim. Que normalmente eu acho é difícil os caras criarem um design, lógico que não é um design definitivo, tá? Obviamente, mas é difícil me atrair por design de monstros novos, assim. Eu sempre fico com os velhos, né? Tipo, Predador, Alien, essas porras. E não tô comparando com esses também, né? Mas, assim, me atraiu muito o que eles conseguiram fazer com esse monstro, aquela hora que a cauda abre em vários tentáculos. Mas continua tendo uma cauda, entendeu? Tem umas coisas que não mudam, assim, muito. Aquela coisa da cultura oriental daquele episódio do fantasma, você vê que a raposa tem aqueles Nine Tails, né? Aquela tradição da raposa que abre a cauda. Então, assim, dá pra ver que, tipo assim, é uma estilizada ali, ainda com uma pegada alien, né? O bicho ser todo uma arma. Não, mas o bicho é maneiro pra caramba, cara. Achei. Mas não fugiu muito. Assim, não, fugiu, cara. É bem diferente do padrão. A causa abrir e controlar como se fosse membro. Já é foda. Tipo, o monstro feito pra ser uma arma, né? Que é muito diferente do que a gente já viu, entendeu? É bacana como foi usado, mas é muito diferente. Porra, o Dr. Octopus também tem quatro braços que ele controla, sabe? Não foge muito, assim. É bacana. Foi muito maneiro. A porrada dos bichos é foda. É foda. E animal o plot twist no final, né, cara? Pô, ela era o bicho, né? Exato. Eu achei imprevisível. Ah, não. Não é possível que você chegou e falou assim, eu aposto que é o contrário. A garota está na mente do monstro e não da garota. Eu falei, quando eu vi o episódio, eu falei, ah, o monstro é ela. Porque, tipo assim, quando você vê uma série dessas, o que acontece? Vocês pegaram esse como o primeiro episódio. Então, pra vocês, como esse pra mim não foi o primeiro episódio, sabe? A minha sequência foi outra, então eu já comecei a perceber que a série era um jeito de te surpreender a toda hora. Então, quando chegou nessa cena do combate, eu falei assim, ah, beleza, já deu pra entender que ela é o bicho. Ah, porque a ordem pra mim, como foi apresentado, foi diferente. A série não é uma parada... Eu não entendo essa parada de a série é um negócio pra surpreender, não é? Nem todos os episódios são assim. Não são, mas todos são pra quebrar a tua expectativa de alguma forma. Por exemplo, as do gato, que foi o primeiro pra mim, os três robôs. Você vai vendo e tem toda aquela filosofia de que foi o ser humano que se destruiu e no final foi o gato, quando eles deram polegares pro gato. Aí o meu segundo episódio foi a Fenda de Áquila. Então o Sony pra mim foi o quarto episódio. Depois que você já vê três episódios antes, você fala, beleza, então a pegada aqui vai ser diferente. Então quando você vê a situação toda, aí você entende, cara, ela é o bicho. Principalmente pela ligação que ela tem com a criatura na hora do combate, que não sei o que. Eu não confio em quem só tira 20 no dado. Teu imundo. É, a ideia é bem maneira. Não, mas esse episódio foi o que eu mais curti da Sony. É, porque pra ela foda tecnicamente, achei maneiro o plot twist da história. Eu achei maneiro o episódio. É, e todo esse conceito de que como ela é o bicho, pra ela, ela é a única que vale tudo e por isso que ela... É, tipo, ela joga pela vida toda vez, né? Exatamente. Os outros caras, tipo, se o monstro morrer, foda-se, né? E é bem cyberpunk no sentido, puta, no final a mulher lá que mata ela, né? Mata o... As pisadas na cabeça dela. É sinistro. Muito sinistro, né? Porque ela tem as unhas, uma parada bem cyberpunk, assim, né? Não precisa ser todo modificado pra ser um robô, um androide, ou que seja, né? Isso prova só que quanto mais você pode pagar, melhor vai ser a tecnologia empregada no seu modelo, né? Então dá pra ver que aquela mulher ali, no caso, era a segurança do cara, né? E a assassina do cara, que é uma pessoa que não levanta nenhuma suspeita. Sim. E aí a mulher é forte pra caralho, com garras que saem do dedo, assim, é muito maneiro. A parada ia desenrolando assim, eu falei assim, velho, não, isso aí tá... Primeiro eu achei que tava muito óbvio. E segundo eu falei assim, cara, como é que cai numa armadilha dessa? Não é possível. E aí eu fui entrando, eu entrei nessa armadilha, tá ligado? É, muito maneiro. Foi bem surpreendente. Os três robôs, acho que é um dos episódios que a galera mais gostou, né? Caraca, eu não gostei nem um pouco desse episódio. Não? Não. Eu queria entender aí quem gostou, me explicar, porque eu achei qualquer nota, assim. É divertido só divertidinho. É divertido. É divertido. Eu acho que, assim, bate, assim, ele conta uma história, você tem personalidade de robôs diferentes, brincam com aquela coisa do antepassado, né, do tipo, assim, o cara ser uma tataraneto do que seria o Xbox. Tem essas piadinhas. Não, mas... Whatever. São sutis, assim, sabe? Não, sabe o que é? O negócio é o seguinte, eles começam todo numa vibe de Exterminador do Futuro 2. Tem um esqueleto lá dirigindo o carro que morreu. Aí depois ele pisa num crânio humano igualzinho. Pode crer. Ou seja, no Exterminador do Futuro 2, isso era o início mostrando, sabe, o fim do mundo. Coisa terrível. Nós humanos massacrados pelos robôs. Aí eles começam na mesma vibe, só que, de repente, ele muda pra um tom satírico, né? E, tipo assim, o que pra gente é o fim, é o apocalipse, é, sabe, é a coisa mais terrível possível, pros robôs é tudo piada, entendeu? É uma curiosidade. Teve uns dias atrás, começaram a mostrar as fotos de youtubers em Chernobyl. Sim. É esse tipo de turismo que os robôs estão fazendo, tá ligado? É, cara, é isso aí. É isso. Pra ver destruição, pra ver um lugar onde muita gente morreu. Onde... Mas é que é engraçado que pra ele, eles não têm nenhuma ligação direta com a humanidade mais. Lendas, né? Não, aí que você se engana. Vamos lá. Primeiro, eu vou comentar o que o Tucano falou. A gente tem essa ideia do Black Mirror, que tem uma hora e tal, e a gente, como alguém falou, que era um plot twist. Eu convido quem não viu ainda, olhar também esses episódios como, às vezes, anedotas também, né? Você pode ver como uma coisa mais anedótica, sem precisar ter um plot twist, sem precisar ter necessariamente um grande final, coisa do tipo. Uhum. Quanto a essa ligação, ela fica um pouquinho, como eu tô te falando, é uma coisa pra gente discutir, porque tem sim uma parte que eles encontram lá, o que seria o Xbox, né? Que seria o Xbox, uma coisa assim, que eles encontram lá e o cara é um Xbox 4000, e aí, cara, olha só, encontramos aqui o seu avô, o Xbox lá, né? Então, realmente, existe uma ancestralidade que remonta aquilo. Agora, não é que eles não tenham nenhuma ligação, existe. Agora, o que eles sabem, o que eles não sabem, aí tudo bem, né? Realmente... É, o que dá pra entender é que eles não têm nenhuma noção ou não têm nenhum contato com os seres humanos, porque assim, eles não têm nada sobre os seres humanos. Eles pegam a bola e eles não entendem como a bola funciona. Que eu entendi do Jovem Nerd falando era isso, de não ter contato, porque os humanos já morreram há muito tempo e eles só sabem de ouvir falar, né? Mais ou menos, cara, porque aí tem uma hora que aquela que é um triângulo fala que o número de série deles foi, não sei, porque foi criado por uma entidade etérea, coisa assim. Não é brincadeira, na verdade ele foi criado por uma sopa, aí o Jovem Nerd vai gostar disso, uma sopa primordial, que agora tá cético na internet, né? O cético do que? Eu sempre fui. Na realidade eles sabem e não sabem, né? Então... O que dá pra entender é que eles têm um conhecimento sobre, assim, o que era a raça humana, mas eles não tiveram contatos com a raça humana, porque eles não têm nenhum tipo de noção de coisas banais, entendeu? É mesmo que você pegar um livro e ler sobre uma raça antiga, mas tentar entender como é que eles viviam. Muita coisa era interpretativo. O cara pega a bola e fala, eles pegavam a bola e usavam, então solta a bola. Os caras soltam a bola, caem e eles não sabem o que acontece, sabe? Ela vai no restaurante, liga a música, aí ela sabe que tem que servir a comida, mas ela bota qualquer coisa. Mas eles não têm noção do contato nenhum. Eles só têm o conhecimento daquilo. Então dá pra entender que uma geração de robôs que evoluiu sem os humanos e isso se perdeu. Então, assim, existe o conhecimento. Eles acreditavam num Deus. Inclusive, Rex, eu acho que a gente já perdeu bastante tempo falando desse episódio que é meia boca pra caralho. Que absurdo. E o final é um gato falante, tipo, puta merda, eu achei... É porque polegar faz a pessoa falar agora, então eu quero macaco falando. Macaco falando já. Porque já fuma, tem polegar, já fuma. Não, mas na calma aí. Mas, macaco fala. Mas a diferença do macaco pro ser humano é a pinça, né, cara? O macaco não faz a pinça, a gente faz. Daí que vem a evolução, mano. Não, nada a ver. É. Tem que ler sábio, Alexandre, gente. Alexandre que vai dizer aí que ele sabe essas paradas. Tem uma parte que o robô triangular acha, ele encontra um boné que tem escrito Jesus Saves. E ele fica usando esse boné, sabe? E isso tudo faz parte dessa anedota, entendeu? Tipo assim, o que significa isso agora que todos os humanos morreram, só existe robô, Jesus Saves? Não significa mais nada, é só um boné que o robô tá usando ali, entendeu? Então, tipo assim, ele mostra que toda a importância do nosso mundo, pra eles não é nada, entendeu? Porque não existe, sabe? Não existe mais a gente pra dar importância a essas coisas. Aquela anedota que eu não sei se é brasileiro ou se essa anedota não sei se você lembra, né, que não tem nem se tem a ver com isso, mas agora eu lembrei que aquela história Jesus e o diabo vão fazer um trabalho, e aí Jesus devagarzinho lá, botando não sei o que, e o diabo fazendo 1000 páginas, aí no final dá uma, sei lá, uma queda de luz, e aí o Jesus só tinha uma página, o diabo tinha, só que o Jesus salvava, e aí ele ganhou o negócio, né? Não sei se essa anedota chegou até lá ou é alguma referência a isso, não sei. Eu não achei engraçado, não, cara, mas... Você tá rindo. Ha ha ha ha! Você tá rindo. Mas acho que as pessoas gostaram dos personagens, entendeu? Tipo assim, ah, queria ver esse personagem em mais situações, entendeu? Vocês iam se decepcionar. Esse episódio podia ser da Disney. Claro que não. Ah, e aí, esse negócio, ah, eu queria... essa, agora tem essa palavra. Ah, eu queria ver mais disso. Ah. Você ia se decepcionar. Por quê? Porque não ia ser legal, cara. Funciona aí no episódio de, sei lá, 20 minutos. É que nem a história da Sony. Ela é maneira porque ela tem, sei lá, 15, 20 minutos. Eu não quero saber do futuro dela. Lutando, monstrão. Uhum. Whatever, a história já foi. Sim. Ah, eu viria um filme. Não veria. Seria um saco. A história não funciona. O legal disso é que, tipo assim, eles te contam uma história, você pega a interpretação ali e acaba ali, entendeu? Sim. Inclusive, na segunda temporada, eu acho que eles nem deviam ir por esse caminho de continuar essas histórias, algumas delas, pelo menos. Ah, eu acho que não faz sentido nenhum continuar as histórias. Também. Elas têm... Provavelmente o que vai acontecer é ter easter eggs de outras histórias. Por favor, né? Porque se for continuação das histórias, eu não quero ver o Zima limpando a piscina, não, cara. Tem que fazer fanservice que o Dave gosta. Ah, quem gosta é você. Adoro um fanservice. Tem uma cena que tem um cara enforcado, né? Lá na, no tem, estádio. No, no, um jogador de basquete. Será que ele se matou? Será que ele foi enforcado? Também, e aí, o que que matou a raça humana, né? Uhum. É, não dá pra saber, né? Fica... Tem uma parte que tem um navio no alto de um prédio, encravado num prédio. Esse puta, teve um... É, tem uma pichação escrita We Are Fucked. É. Foi o tsunami que levou o Black Rock. Caralho, cara. Tucano. Foi muito longe, né, cara? Foi. Teve até um processamento pra gente lembrar da referência. Virou até um episódio isso aí. Já que o Rex falou de Zima Blue, vamos falar de Zima Blue, que as pessoas acharam a parada mais filosófica da história da semana. Ih, rapaz. Isso aí são pessoas que não leem livros. É, não, eu vi o pessoal, nossa, Zima Blue. Todo mundo me falou do Zima Blue, achei chato. Eu também. Achei interessante o conceito, mas é chato. É chato não. É chato. Me falem por que Zima Blue é bom. Não, o Zima Blue, assim, primeiro que o Zima Blue, pra mim, ele é quase um Dr. Manhattan, assim, né? Acho que foi meio... Não sei se azul e pelado, né? Sei lá. Mas foi essa questão dele evoluiu tanto que ele não tinha mais nada pra ele, sabe? Ele não se afeiçoava mais nada, ele não era mais nada, e aí ele era um robô. Então não, mas aí ele viu que a solução era voltar ao primordial, tipo, o simples é o que deixava ele feliz. Exatamente. Saca? Essa mensagem eu achei realmente boa, saca? Ninguém fica feliz com o simples. O Zima Blue é o publicitário que cansa e abre um... Exato. Abre uma loja de café no interior, é isso. Abre uma pousada na praia. Exatamente. É isso, cara. O cara zerou. O cara zerou a vida, zerou o universo, zerou tudo. E aí ele, bom, vou voltar, vou começar um New Game Plus, é isso? Vou limpar ladrilho, é isso? É o cara que saiu da fazenda, foi pra cidade grande pra tentar a vida, aí conseguiu um emprego, subiu na vida, virou arquimilionário, cansou de tudo, o que que ele fez? Comprou uma fazenda, foi morar na fazenda. Pode crer. Então, cara, mas é justamente isso. Por que que é filosófico? Porque ele descreve algo que a gente não consegue captar a não ser no imaginário. Porque a gente não consegue se colocar na situação dele, em de cheguei em um estágio de conhecimento e domínio de tudo no universo, onde cansei disso tudo, entendeu? Então, é isso, cara. Por isso que ele é legal imaginar. Olha, o que aconteceria se você adquirisse o conhecimento divino de Dr. Manhattan? Só duas pessoas conseguiram isso. Zima Blue e Connor McClure. É verdade. Foi o prêmio que ele ganhou quando matou o Victor Kruger. Mas ele não virou fazendeiro, e agora? Ele virou um cientista e criou uma camada de ozônio artificial que salvou o mundo. Ele tinha coisa pra fazer ainda. Mas depois disso, por que ele não fez a fazenda? Ele tava quase se aposentando, mas aí o pessoal do General Katana chegou e ele teve que invocar de novo o Ramirez. Tem muito escroto. Mas depois que ele salvou o planeta e descobriu que já a camada de ozônio tinha se refeito e ele desligou o escudo, por que ele não se aposentou e foi pra fazenda nas Highlands? Tu não viu a continuação? Graças a Deus, né? Sabe o que me incomoda nesse episódio? É que não há upgrade que se faça numa máquina de limpar piscina que transforme ela no Zima Blue. Porra. Quer ver como é que esse Zima Blue não é original? Esse Zima o Blue Dave original? Não gostou porque o Zima Blue não matou ninguém. Se ele tivesse matado alguém, ele ia falar lá, tá vendo? Falei essa máquina maldita. Olha só como é que ele vai longe. Você poderia falar isso se você viajasse 4 bilhões de anos no passado, você olhar um organismo unicelular no oceano e falar assim... Eu não quero voltar. Não é o upgrade que essa merda faz que transforma ela num ser humano. Certo. Entendeu? E aí não você é quer incrível? Dizer que você quer agora voltar a ser um micro. micro-organismo. Não, mas não. É que... Eu não sei o que aconteceria se a gente se tornasse onisciente ou qualquer coisa assim, entendeu? É, essa é que é a ideia da discussão da coisa. Eu passei essa semana inteira agora que passou querendo voltar a ser caçador-coletor. Eu descobri que a agricultura fudeu com a gente. A gente achou que domesticou o trigo e o trigo domesticou o homem, velho. Eu sou escravo do pão. Não, e pão é ruim porque agora tem glúten e carb. E carb. Virou vilão. Carboidrato é vilão. É vilão. Agora, o Zima Blue, na verdade, é uma versão de, sei lá, 10, 12 minutos do o filme do aquele homem bicentenário. É a mesma história. É o cara que evolui até virar humano e quando ele vira humano, ele resolve morrer. Mesma história. Mais ou menos, é parecido. Mas assim, isso aí que o Dave falou, não precisa nem... A gente não precisa nem voltar muito, não precisa virar um celular, mas assim, pô, às vezes a gente não pensa, sei lá, puta, eu queria voltar a ter 12 anos, que a minha vida era mais simples, saca? Tipo, assim, pra boa, gente... Boa analogia. É uma analogia, assim, porque quando a gente era criança não tinha os problemas, a gente só brincava, jogava videogame, sei lá. E aí o Zima Blue, ele tem essa memória, porque assim, a gente nunca foi um ser unicelular, a gente não tem memória dessa vida, né? Yeah. Então é difícil a gente falar, mas o Zima tinha a memória de uma máquina de limpar piscina. O que eu acho mais interessante nesse episódio, posso ter entendido errado também, mas pra mim ele fez uma crítica à arte, assim, essa arte que não é arte, né, que a galera vê um quadro azul e fala, nossa, eu lembrei de uma reportagem que os caras estavam tirando foto de um óculos que esqueceram no chão da galeria de arte, achando que era uma obra, saca? Lembro disso. Ah, é uma obra. Não, mano, o cara deixou o óculos cair no chão, tá ligado? Então, eu acho que teve isso nesse episódio, essa crítica do cara fazendo o pedacinho azul que vai crescendo e a galera, nossa, maravilhoso, é um gênio esse Zima e tal. Eu vi mais por isso também. Né? Eu achei isso aí animal, cara. O fato é, tipo assim, se ele faz qualquer parada estrutural do tamanho de um planeta, qualquer coisa assim, mesmo que seja só azul, sabe? É tipo, ok, isso é um achievement, né? Ele começou com um quadradinho nas obras, isso, né? Tudo bem, aí depois ele foi crescendo e passou o tamanho da lua, né? O negócio aí, beleza. Mas... É, porque ele tá fazendo que nem nos seriados, né? Bota lá e cada um inventa o que quer, né? Exato. Bota no Lost, bota a fumaça, cada um dá o seu significado pra fumaça. Quadradinho azul, cada um dá o significado que quer. Por isso que o negócio da arte depende, né? É subjetivo. O Picasso era um cara que... O Picasso tem uma teoria, eu é português. O que é? Agora eu tô... Já viu? Eu acho que isso é um outro programa, mas eu vou só soltar aqui que é. O Picasso, ele era... Você já viu os quadros dele antes da fase loucaça? Cubista. Era uma parada foda. Sim, ele tinha uma habilidade inacreditável. E aí, depois ele teve alguma doença degenerativa, cara. Ah, não, cara. E ele ficou uma merda. Cara, ficou um absurdo. Ele teve algum problema sério. Ele perdeu todo o talento dele. Não, cara. Então, mas essa que é a parada. Cara, vem aquele papo de você tem que ser foda pra ser um merda. Eu não consigo entender isso. Gente, é piada. Agora a gente tá fazendo uma piada provocativa aqui. Então tá. Não tô, não. Não, defende aí. Não defenderei. Não, pode defender. Não, quero que você defenda Picasso. Não, cara, é porque você tem que entender muito o contexto da época, né? Você bem falou aqui antes disso, ele era um cara que tinha capacidade de fazer obras realistas e quando ele viu, na verdade, é porque a gente vendo hoje não significa nada. Mas quando você vê uma Guernica, por exemplo, e quando você vê um campo da Primeira Guerra Mundial destruído e você não vê, e você vê aquela confusão toda, que você não, pelas suas emoções, você não sabe o que foi destruído ali, a sociedade foi destruída, os seus amigos foram destruídos. Aquilo não faz muito sentido. Não dá pra você... Aquilo de uma forma realista, cara. Aquilo é uma confusão de coisas. É isso que ele fazia ali. O touro com o olho no outro lado e tal. Quer dizer, tudo que existia antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, aquela cultura vitoriana, aquela cultura que é tudo certinha, a Primeira Guerra Mundial destruiu isso tudo e nos anos 20 começou essa arte moderna, que é justamente isso, que é uma quebra. Então, arte moderna você não pode entender só com os olhos. Esse que é o ponto. Você tem que entender o contexto também, que é um contexto bastante forte, assim. Mas eu entendo que visualmente talvez você possa não ter gostado. Viu? Esse é um outro programa. Eu chuto o Parkinson. Para com isso. Eu chuto, você tem uma semana pra me entregar isso. Que isso? Que absurdo. É, tem o da testemunha, né, que o Dudu falou, que é daquela perseguição, né? Esse episódio eu achei foda. Pra mim, ele só erra no final. Não! É o final que é maneiro! Não, o final seria maneiro se continuasse o loop, cara. E não invertesse. Pra mim, quando chegou o final, eu falei, que foda, estão num loop fudido. Aí, inverte. Ué, mas aí você já entendeu como é que vai chegar lá. Não, mas aí, pra mim, perde o sentido da história. Ele é um loop se invertendo. Isso. Quando chegar no final do invertido, ele vai... É, ele vai matar ela e ela vai ver e vai continuar, vai voltar pro primeiro, né? Isso. O episódio tem uma coisa que me deixa confuso, porque, tipo assim, ela tá no apartamento dela e ela consegue correr a região inteira pra entrar no apartamento que é justamente o apartamento dele no não, final. Mas isso, ela tenta cara... Não é ruim, não tô criticando. Eu tô falando como é que o loop acontece. Mas você não viu um mapa pra saber onde eles estavam, pra onde ela passou? Aí, o que me dá agonia nesse episódio é porque ela corre pela cidade inteira, não tem nada na cidade. Você vê um carro ou outro passando, mas tudo tá fechado. Não e o estilo de animação, ele dá essa dinâmica da perseguição de um jeito bem agoniante, assim, né? Bem, Inclusive da forma como ela sai correndo. Ela pega o que tem pela frente, coloca, e ela passa praticamente o episódio inteiro correndo nua. Porque, tipo assim, ela só quer fugir dali. Então, tipo assim, a coisa da... Não importa, ela só pegou o que ela pôde e saiu correndo, sabe? Uhum. Então passa essa tensão, esse desespero, assim. É um episódio pra agradar todo mundo, né? Porque... É bem feito pra cacete. Os feticheiros. Em algum momento, não sei se vocês sacaram, em algum momento dá a entender que o cara não queria matar ela e nem era assassino. Talvez esteja só se defendendo. É, exatamente. Não fica claro isso. Parecia que ele tava querendo avisá-la, né? Ele queria avisar, vamos parar de correr aqui. Mas não fica completamente claro, né? Fica sempre a dúvida do que tá acontecendo de verdade ali, sabe? É, mas eu concordo com o Marcelo. É a sensação que eu tive foi a mesma. Que o cara sabe que aquilo tá acontecendo em loop e ele queria evitar de continuar isso. Então ele tenta o tempo inteiro, para. Não fica claro. Não fica, mas assim, a gente consegue imaginar porque ele acabou de matar, né? Então ele viu quem era ela, né? Aí quando ele vê que ela tá indo atrás dele, ou ele é atrás dela, enfim, ele parece que ele quer avisar, né? Porque tem umas horas que ele tá com uma feição mais de... Não de perseguidor ou de assassino, né? Ele tá com uma feição desespero. Ele tá desesperado. E quem pega a arma é ela, não é ele nenhuma vez. Então, tipo assim, é ela que ameaça ele, é ele que luta pra tentar tirar a arma, pra tentar conversar com ela. Tanto que ele está indo pro apartamento dele. Ele, no final da história, dá a entender que, tipo assim, ele falou assim, desisto, não vou achá-la. Foi pra algum lugar, eu não sei pra onde. E aí, quando ele abre a porta de casa com a chave que é dele, tu vê que a mulher tá lá dentro. Tudo foi um grande mal entendido. É, eu acho esse episódio foda também. Eu acho que tem... Não, ele esteticamente é fudido. É fudido. Em termos de estética, esse é bem foda. Tem uma parte que ela tá, quando ela tá fudindo no táxi, a câmera tá, tipo, escondida pertinho do banco, inclinada, como se estivesse escondida com ela, porque ela tá abaixada também pra não ser vista. Tudo, tudo esteticamente é foda. Eu só acho que rolou umas paradas desnecessárias. Desde desnecessária. A mulher correndo pelada na rua, só pra, sabe? Tipo, não, mas ela correndo pelada é urgência, cara. A cena de... A cena de sexo lá no meio do inferninho. Fetiche. É, mas pra quê, cara? Diga, o cara parou a perseguição pra mostrar a mulher se esfregando na câmera quase nua pra você ver. Ai, será que eu vi? Será que eu não vi? Eu acho que, assim, é meio que o estilo dessa antologia de animações, assim. Expõe nudez e sexo mesmo. Até, cara, tem uns episódios que você fala, não, esse aqui não vai ter nada. Não vai ter. Por exemplo, aqueles dos russos, né? E aí tem uma hora que tem uma mulher pelada no sacrifício lá. É, sabe por quê? Porque o nome não era pra ser Love, Death and Robot. Era pra ser Fuck, Death and Robot. Ou Sex, Death and Robot. Tipo, aquele do vampiro tem a piroca do vampiro. Do lobisomem tem a piroca do lobisomem. Então, assim, em todos eles tem uma nudez. No frontal. É. Tem nudez. Eu acho que, assim, é o estilo. Vai ter nudez e é isso aí. É pra dizer, a gente é adultão. É, achei meio desnecessário. É porque você tá com pouca testosterona, Jovem Nerd. Tem que tomar um shot de testosterona aqui, não já quero banguear. Caraca. Fala comigo depois, Alexandre, que eu te dou ajuda. Caraca, que isso? Que tipo de ajuda? Deus do céu. Tá bom. Por isso que tá com essa teta aí desse tamanho. Esse da Fazenda, eu curti, assim, eu curto esse estilo caipiras com robôs, saca? Esse estilo... de Next, né? Red Robot Next. Mas esse da Fazenda é um fanficaço, né? Um fanfic, vai. Como assim é fanfic? É uma história... sei lá. É só diversão, não tem nada filosófico. Né? Mas o da hora, assim, o estilo da animação é uma animação mais cartunesca, né? Que os outros iam mais pro realista, pelo menos os que a gente falou aí da Sony, esse mesmo da Testemunha, que é uma animação diferente, mas ele puxa pro realista, né? Sim. Esse do, acho que é Proteção contra Alienígena, se eu não me engano. Isso. Ele é bem mais cartoon, a música, a fazenda, os mechas, é bem StarCraft, que é um jogo que eu curto pra caralho, que o cara fumava dentro da roupa de astronauta, tipo, eu achei bem maneiro esse estilo aí, que meio se repete depois no lixão, né, esse negócio caipira futurista e tal. O estilo, assim, você tá falando do estilo da narrativa, né, porque o estilo da, o visual ele é diferente, no caso, né? Ele é diferente, ele é mais cartunesco e tal, né. Eu achei a pegada de animação parecida com Aranha Verso, um pouco, aquela animação meio pausada. É, menos frames, né, por segundo e tal, pra meio que fazer uma estética de animação stop motion, né. É uma mistura meio de StarCraft, né, WarCraft um pouco, né, no formato dos caras, aquelas mãos, as mãos grandes, né, a estrutura dos caras são bem largas, assim, a pegada do alienígena, e no final aquela coisa que você falou, né, do pause, né, lembrou muito o Aranha Verso. E gostei muito, é bem interessante. A parada que eu achei maneira, já virou robô, já virou. Tem grave aí pra gente... Tá aprovado aí, toda vez. Uma coisa que eu achei legal da narrativa desse episódio, eu achei bem feito da maneira como é que começou, né, que parece que é apenas uma invasão de alguns lobos, assim, como se fosse, né, o equivalente a alguns lobos. Isso. E a parada vai sendo gradualmente crescendo, no caso aí, de poucos 10 minutos que tem o episódio, vai crescendo gradualmente de maneira que chega o nego morrendo e o mundo sendo destruído, o mundo dele, sabe? Uhum. Então eu achei bacana esse escalonamento aí de tensão, e nesse ponto eu achei bacana o episódio, assim, e muito sempre divertido ver os mechas lutando, né? As explosões, mini explosões nucleares, depois o cara se explode lá, e os mísseis e tal, é sempre maneiro. Então, mas o negócio das bolhas no final, que mostra que eles estavam numa redoma, né, e os alienígenas... Eles sabem disso? Eles sabem que... Sabem, cara, eles são colonos invasores. É tipo Exato, Avatar. Eles são colonos. É Avatar, colonos. Avatar, só que a gente tá torcendo pros colonizadores, é isso. Se os alienígenas fossem azul e tivessem conectando um no rabo do outro, a gente ia achar o maior massacre. É, mas é, caraca, esse episódio é o Avatar no, na ótica dos militares. É, e você tá torcendo por militares. É, exatamente. Muito bom. É, essa é uma discussão muito interessante mesmo que o Dave levantou aí, porque como colocando ele como nós, né, como seres humanos como nós, com família, com tudo, você se identifica e vai sempre torcer por eles, mas quem sabe eles não sejam de fato os invasores e os que estariam errados ali. Né? Eles são os invasores. Não, mas eles são os invasores. Dá pra ver que no final do episódio é um planeta mesmo, tem até aqueles anéis em volta. É um outro planeta, né? Não é a Terra. Os alienígenas são os índios. É isso mesmo. É isso mesmo. É, sim. Também tem essa coisa da propriedade, bem americana, né? Não pisem na minha propriedade. É uma coisa meio assim, né? É, não, totalmente. É exatamente isso. Bem legal. Ninguém pensa nos alienígenas. É um episódio negócio... bem divertido, assim. Não, eu recomendo porque é bem divertido. Exato. E tem essa discussão que o Dave levantou mesmo. Realmente, parece um episódio mais simples, mas ele tem isso. É, os invasores, na verdade, não era quem a gente tava pensando, né? Porque a gente nem sabe se aquelas colônias ali, aquelas biosferas, não estão sendo construídas em pontos vitais do planeta que foram tomados dos alienígenas. Verdade, pode ser. Eles podem estar querendo recuperar os pontos. E quando vai afastando a câmera, você vê que tem uma quantidade absurda de bicho tentando entrar, né? Ou seja, depois de tanto dar porrada, eles conseguem romper aquilo. Em várias colônias, né? E ninguém sabe o que, que eles estão plantando de fato ali naquela... É, não dá pra ver, né? O que é. Vai que os alienígenas são tipo o leão do Proerd e eles estão, sei lá, né? Não, vai que eles estão plantando glúten. Cada esfera fica numa espécie de uma cratera, sabe? Então, o planeta tem várias crateras e tal, mas as esferas ficam... A esfera deles está dentro de uma cratera. As esferas parecem umas pústulas no planeta. Sim, sim. É uma doença, olha aí, Dave, olha aí. É uma doença. Porque é isso que diz, o ser humano é uma doença. E ele destrói qualquer lugar que ele vai, é isso. Ele é um vírus, como diria o agente Smith. E será que os glóbulos brancos aí? São os glóbulos brancos, é isso aí, tentando combater o agente externo. Varíola, é uma varíola. Olha, rapaz. É isso aí. Interessante, ó. Agora ganhou bastante. Olha aí. Tem que ver de novo. Já vi, pronto, já vi. Já viu. Já vi, pronto. Aí tem aquele do vampiro chatinho. Isso é aquele chato, né? Cara, eu achei do vampiro bem legalzinho, cara. Tu gostou da piroca do vampiro? Porque eu achei engraçado que ele se pegou na mitologia do gato. Ah, puta, o gato de novo, né, cara? Já tinha usado gato. Já vi que tu não gosta de gato, né, cara? Já vi que você não. Não, eu gosto de gato, mas assim, sei lá. Aí o olho dele virou um gatinho. Eu achei meio, sei lá, estranho. Mas é dinâmico. É, assim, eu me diverti, mas não tem nada demais. Né? Eu não, eu não vi a hora de acabar, cara. Eu também, achei chatíssimo e muito grande também. Eu gostei da animação e eu achei legal o final. Achei como terminou bacana, assim. Uhum. Achei super de boa. Eu nem lembro como é que terminou. Como é que terminou? É, termina que eles conseguem entrar numa passagem secreta e quando eles chegam tá cheio de vampiros dentro. É, eles matam o Drácula grandão, né? Só que aí eles chegam e tem uma porrada de Drácula lá. É o famoso na chuva de pica pega a menor e senta, né? Meu Deus. Esse é um que é 2D, não é isso? É, 2D. Isso. Eita, é um estilo bem antigão, assim. Cartunesco de desenhos, hein? É. Sabe o que eu achei maneiro? Esse me surpreendeu, porque foi o primeiro que eu vi que não tinha nada tecnológico. Eu achei isso maneiro. Porque, assim, fiquei pensando no começo que era só coisa com robô, coisa com tecnologia, né? E eu achei legal, pô. Pelo menos, sei lá, uma coisa meio Indiana Jones, assim, sabe? Os ícones dele, inclusive, é um diabinho, o X, que é o de morte, e a caveirinha. Tem nada de robô, de engrenagem. Um troço meio alien, né? Assim, uma parada meio alien. Tinha que ser um piruzinho, né? Olha aí, né? Esse não tem amor e nem robô, só tem morte. Mas tem sexo. O amor, tem amor. Hein, Rex? Tinha que ter peru com dente, né? Ah, tem mesmo. Pô, é a mordida, né? Não, tem os gatinhos transando, pô. Tem amor. Tem os gatos transando, tem. E o do iogurte? É legal, vai. Uma anedota, foi aquela coisa. É, anedota. O do iogurte, eu achei uma boa anedota também, não é genial, mas é tipo assim, o iogurte vem, toma conta e ele conserta a sociedade, basicamente, né? É isso. Momentaneamente, raio. Né? Primeiro, eu achei maneiro porque a gente tá precisando disso, a gente tá precisando de um iogurte, porque seres humanos não tá dando certo. Caraca, o jovem tá low carb mesmo, tá precisando de um iogurte. Um grego. Testosterona. Quer um beijo grego? Quer dizer, um iogurte grego? Não, depende, velho. Tem iogurte que não tem, cara. É, mas é uma merda. Ah, fala isso pra ele quando ele estiver dominando o planeta. E aí, maneiro que assim, o iogurte vem, domina o mundo, tipo, uma loucura, né? Tipo, vai, imagina que isso aconteceu. Conserta a humanidade, cria uma sociedade autoritária, mas... Não, mais nada, Alexandre. Pô, depois de autoritário não tem mais. É verdade. O Jovem Nerd, estamos vendo que ele é partidário do déspota esclarecido. É verdade, ele não conserta porra nenhuma. Ele transforma os seres humanos num monte de gado e é isso. Gado demais. Gado demais, é isso aí. Todo mundo é gado de alguém, jovem, né? Você tem que escolher de quem você vai ser gado. Seja gado do iogurte. Eu só não curtiria usar branco. Caralho, ia ser muito mais legal se fosse um bacon, tá ligado? É, o bacon... Eu acreditaria. Eu acreditaria. O mundo ia ficar um pouco diferente. Mas aí quem não gosta de bacon? Não quem? Merece estar aqui. Errado. Não merece estar aqui. É, exato. Não, olha só. Bacon ou você gosta ou você está errado. Aí é autoritário. Você tá dizendo que o cara que não gosta de bacon... Eu não gosto de bacon, e aí? Por isso que tá com essa teta desse tamanho. Vai ser um bordão isso aí, Rex, tá ligado, né? Vai ser um bordão. Teu índio vai sofrer. Quando eu falei que consertou a sociedade, é porque parecia que tava tudo ótimo, mas não tava, né? Não. Como é que você sabe? Consertou. Por que não tava porque tudo tinha ótimo? Porque tinha gente protestando. Ah, sempre vai ter. Alexandre, na história mostra o seguinte, fala que eles primeiro intimidam os Estados Unidos. Eles falam assim, ou vocês dão o raio pra gente ou a gente vai pra China. Aí os caras aceitam e dão o raio pra eles. Aí eles não seguem um plano de governo, fode a América inteira, menos o raio. No final, a América, depois de todos os protestos, cedem pros caras. Então, não existe mais. Eles se tornam uma sociedade perfeita. Então o protesto só teve por um período. Mas não é perfeita. O nego tava se matando. O nego se mata. Não, isso acabou. Vê de novo. Teve esse protesto, teve essas guerras todas, essa que o iogurte venceu, e aí não teve mais nada. E aí quando os caras consertaram a humanidade, eles foram embora. Então, peraí. Não teve mais nada porque todo mundo aprendeu a conviver com o iogurte então, poder? Mas assim, a questão ou, é... Ou quando... foram silenciados. Então, silenciados pelo iogurte. Calma, presta atenção. Você não vê o iogurte participando dos conflitos, das batalhas. São as pessoas que estão... Exatamente. É, o iogurte tá em Ohio tomando conta de Ohio. Sabe qual é? Sim, mas depois, falando a história, depois ele pegou o mundo inteiro. O mundo inteiro cedeu e não houveram mais conflitos. E aí, quando a sociedade evoluiu pra um cacete e todo mundo ficou sob o controle dos caras, eles foram embora. Não, a sociedade evoluiu pra um cacete e é patriarcal. Aí é patriarcal. Não. Aí é falocentrismo. Falocentrismo. Tá meio mole. Caraca, tá abrindo coração pra gente aqui? Iogurte é mole, pô. Tá tomando shot de testosterona e falando que tá falo meio mole? Que isso? Quer conversar, cara? Vamos. Eu tô falando iogurte mole, rapaz. Caraca, que... o cara soltou o ato falho. Acabou de falar que tá meio bomba pra galera aqui, pro Brasil inteiro. Você não viu que no episódio o iogurte é só um pratinho com uma coisa assim, ó. Então, Rex, não tá convencendo ninguém. É. Mas trocando o iogurte pra uma coisa mais real, que a gente sabe que existe, alienígenas. Se os alienígenas chegassem aqui, vocês votariam pra entrega pra eles, que eles sabem o que fazem? Não, não, vocês não se metem aqui, porque aqui quem manda é a gente. Não, depende de como eles chegarem, né? Depende do alienígena, né? A história se chama Ver a Batalha Final. Assista, década de 80, se terá essa resposta. A antiga, né? A que passava na Globo, isso, pra SBT. Isso. Pronto, já tá respondendo a tua pergunta. Mas eles comiam o rato, né? Qual o problema? É engraçado que eu me levei pela narrativa, que assim, no início, quando o iogurte, quando entregam o governo ao iogurte, fala que teve protestos, né? Várias pessoas protestando, os lacto-intolerantes lá. E aí tem gente se matando, a bolsa de valores e tal. E aí fala assim, 10 anos se passaram e a humanidade tá feliz, saudável e rica. Mas aí é engraçado o seguinte, eu me levei a acreditar, ah, realmente então o iogurte consertou o mundo, mas... Manipulado pela mídia. Então, e se isso é só fake o que eles... News. Exato. E se as pessoas que protestaram e tal foram dizimadas, entendeu? Só isso. E aí só sobraram as pessoas que simplesmente se tornaram o gado do iogurte. Passou um botão de iogurte por cima deles, ao invés de tanto. Então, é interessante. Acho que tem mais aí do que eu vi a princípio. E aí, quando os iogurtes vão embora e deixam a humanidade sozinha, é meio que um foda-se vocês. Inclusive, tem um Azaghal ali, ó. O quê? Olhando pra cima? É. Ah, tem um Azaghal olhando o iogurte. Tem o Caio Gomes. Tem o Caio Gomes? Aqui na esquerda. É o Azaghal na esquerda. É verdade. O Azaghal ali, o Azaghal na direita. Aí tem o Caio Gomes. É verdade. E aí, tipo assim, os iogurtes indo embora e aí a nave ainda destrói um satélite, é meio que mais mostrando um foda-se vocês se virem aí e tal. E aí você imagina, e aí? Peraí, eu quero perguntar uma coisa pra você, Jovem Nerd. A funcionaria sem se um iogurte? Não, minha pergunta é mais do que isso. Se você pudesse ir embora agora, foda-se, sair atropelando um satélite. É. Mas pra onde? Se você fosse um iogurte e soubesse pra onde ir, pudesse deixar tudo isso aqui pra trás e ir embora. Olha essa pergunta aí, hein? É. Caraca, mas é ontem ou hoje? Agora, durante a gravação. Ir pra um lugar melhor? É, você é um iogurte, sabe que tem um lugar melhor. Eu iria até pra um lugar pior. Iria, então tá certo, melhor. Iogurte. Com a família. Iria até pro lugar pior. Só pra me livrar da humanidade, cara. Então tá certo, iogurte. Tá certo. Vem iogurte, né? Sabe pra onde eles foram? Pra Via Láctea. Muito bom. Cadê você, Eduardo? Essa piada não procede. Nós já estamos na Via Láctea. Como é que o cara vai pra Via Láctea? Piada aí. Não vem. Cientificamente desaprovada essa piada. Não vem querer teorizar. Você tá 1-0. Piada tem que ter uma curada consistência mesmo. Científica mínima, pelo amor. A consistência da piada é a risada. Só quem é ignorante que ri. Dudu, ele foi. A gente, quando olha pro céu, a Via Láctea tem esse nome porque a gente, né, os estamos antigos discutindo cientificamente uma piada. A mancha é esse nível da nossa galáxia no céu. A que ponto chegamos? Fala. E agora gente, com fala. Vocês, piada em debate. Fala, deixa rolar. Para além da fenda de Áquila. Esse o da fenda, ele é do mesmo autor do Zima Blue. Ah. Alastair Reynolds. Isso é incrível, a animação é bem alien. Eu falei que era boa. Calma, falando que não. Qual é esse que vocês estão falando? Fenda de Áquila. É o da loira, Rex. Ah, da loira, com certeza. Referência. Parece alien. Falou da loira, foi rápido. Não parece alien não. Parece um filme chamado Enigma do Horizonte. Isso que eu ia falar. Parece. Lembra muito mais a pegada do Enigma do Horizonte. A vibe do começo é esses cargueiros espaciais. É uma parada do alien. Né? Eles são uma nave industrial, né? Não sou tanto com alien isso não, cara. Já vi em tantos lugares, sei lá. Desculpa, essa é minha referência. Não, eu também acho que é bem alien, sim. Mas assim, esse é um episódio que dá pra discutir bem o que tá acontecendo ali. É, sim. E esse é um que, assim, teve uma hora, logo no começo, assim, você vê na thumb do Netflix, parecia que era ator real, né? Eu achei sim, que era pela thumb. Uh-huh. E aí mas... você entra, tem uns momentos que ele realmente é muito impressionante. Tem uma pegada ali, eu achei o cara pouco parecido com o Hugh Jackman. Assim, é, só que mais gordo, né? Sim. Inclusive, aquilo que o Alexandre falou da nudez desnecessária, por exemplo, nesse caso, que tem totalmente necessário. Tem a cena de sexo, é tipo, não, mas é assim, eu acho que é assim, cara, a gente é tão fodão na animação que a gente vai fazer uma cena de sexo aqui ultra realista, que realmente impressiona, né? A pele, o suor, a textura. É não, bem... mas eu achei que combinou com a narrativa também, cara, nesse combina caso. Com a narrativa. Não, mas combina assim, com a narrativa, sim. Mas acho que ele também, eles fizeram pra demonstrar a capacidade do estúdio, assim, de produzir esse tipo, de, esse nível de animação. Né? Acho que todos fizeram nesse sentido, assim, tipo, como se fosse um, quase tá um portfólio melhor, deles, né? Com certeza, acho que sim. Mas essa cena aí, tu gostou? Tu aprovou, Jovem Nerd? Não, eu acho que ela tem a ver com o contexto da história. Então, vocês sacaram, né? Quando a parada é mais pro fetiche, pro negócio, Jovem Nerd não aprova. Se é casalzinho, amorzinho, aí ele curte. É isso. Se gente. Tem Spring Love, ele gosta. É que pariu. O que, que é Spring Love? Spring Love, cara. Não sei. É alguma perversão? Também. Amor de primavera, é romântico. Ah, tá. Eu achei que era alguma loucura sua aí. Não, não, romancinho. Mas realmente é uma das animações mais realistas, né, que já foram feitas, cara, né? Olha, se você ver ela e depois ver aquele filme do Final Fantasy que foi pro cinema lá... Nossa. Você vai chorar. Ah, mas tem uns 15 anos aquele filme já também. É, não, leva em consideração. Tem muito mais de cara, não vou te enganar, não. Tu tá bem mais velho que isso. É interessante que, como era de um episódiozinho de um curta, né, de 15 minutos, pô, legal, de repente os caras tiveram mais tempo, né, e mais capacidade do que se fosse fazer em 2 horas, 1 hora, né? Acho que eles se concentraram bastante aí. Final Fantasy de 2001, tem exatamente 15 anos. O que eu gosto desse episódio, que eu acho bem legal, foi, tipo assim, ele te dá várias narrativas diferentes e você não consegue entender o que tá acontecendo ou até onde ela tem uma influência na cabeça do personagem principal. Porque tem aquela cena que ele tenta acordar a amiga e a amiga fica o tempo... A navegadora, né? E a navegadora fica o tempo inteiro. Não, não é ela, a gente tá em outro lugar, porque a gente não sabe o que ela tá vendo. E aí, quando ela ataca a loura, né, que ela corta o pescoço, a loura vai dar um... Assim, uma ilusão, parece ser tudo uma ilusão, né? Ela dá, tipo, uma injeção no peito da menina, a garota chapa, né? Ela desmaia. Uhum. E aí, naquelas voltas de realidade, você vê que a cápsula dela tá aberta, ela tá como se fosse meio que cadavérica ali, e o amigo do lado tá totalmente esqueleto já. Então, dá pra entender que talvez ela tenha acordado junto com ele, talvez a ilusão da criatura não afete dois ao mesmo tempo, então por isso que ela fica se questionando, e ela acabou matando a garota ali. Mas eu não entendi onde eles estão. Qual é a parada? Pra onde ele foi parar? Se a gente for levar em conta e sulgar a ideia do Enigma do Horizonte, o Enigma do Horizonte, o cara já abriu um portal pro inferno, né? Meio que assim, né? A nave fazia isso. Se você for levar pelo lado Cthulhu, que aí tem tudo a ver, porque de fato, essas criaturas que você não tem muito como conceber se são exatamente demônios, ou se são algumas criaturas extraplanares, vivem em dimensões afastadas. E a mulher, quando aparece ali, ela é idêntica. Idêntica a várias dessas criaturas aí de Call of Cthulhu, né? Do Cthulhu. Então, o que você poderia pensar é que existem essas fendas no universo, um portal, vamos dizer assim, e essa fenda de Akla seria um portal, você pode interpretar como um buraco negro que levaria uma outra dimensão, sei lá, um universo paralelo, coisa do tipo, entendeu? E a aparição dela é tão importante, né? Que ela vem da sombra ali, aí parece que é uma mulher mesmo, né? Quando chega perto, é uma aranha bizarra lá, sei lá, uma criatura mesmo. Justamente, que eu pensei que fosse uma coisa assim, mais tipo um demônio, tipo um sucubus, né? Uma coisa assim, mas na realidade é uma parada muito mais cthulhiana, né? Eu lembro um pouco aquela raça do Cthulhu, aqueles Migu, que são meio insetoides, não, assim, não, sabe? Não, Migu é outra coisa. Migu é não, caranguejo. Que... Tipo, os caranguejos com asa. É uma outra raça que tá falando. Não chega a ser os Migus, não. Mas eu entendi. São os bichos lá de Cthulhu. Mas qual era o objetivo do bicho? Isso que eu não saquei. Ele tava ajudando o cara? Não tava? Não, cara. Assim, a questão é que algumas naves vão pra lá como se fosse um ralo. Uma teia de aranha, como né? Lá, como se fosse um ralo, vamos dizer assim. É tipo o Triângulo da Bermuda. Triângulo da Bermuda espacial. Imagina, assim, a minha interpretação, tá, galera? Imagina que existe um furo no universo. À medida que você vai se aproximando, o ralo, ele vai te sugando. Se você tá longe, não. Se você tá perto, ele vai te sugando. E quando ele te suga, esse furo leva pra outra dimensão, pra outro universo, que é por onde essas criaturas entram, onde tem essa conexão, esse portal. Tá ligado que se vocês quiserem saber o que realmente acontece, esse Beyond the Aquila Rift é uma série de contos que foi publicado mesmo. Ah, é? Ah, legal. Tem acho que 18 livros, inclusive. Caraca! Eu sei que tem vários outros deve. São gratuitos na internet, tipo, não só o do Aquila, né, que o Tucano falou, mas eu sei que tem outros aí também dessa série que tem na internet os contos pra você ler, né. Deve ter toda uma mitologia nessa parada, né. É, porque o que ficou meio que mostrando ali, pelo que eu entendi, é que, tipo assim, parece uma teia de aranha. Então parece que, tipo assim, parece que alguma dessas naves, no final, são pegas por uma criatura que precisa se alimentar. Mas ela não tá alimentando. Exato, porque assim... a gente não sabe como funciona a alimentação dela, porque o cara, quando ele tem aquela noção de realidade, tu vê que o cara tá no osso, praticamente, todo desnutrido, sabe? Uhum. E a mulher fala, poxa, eu já perdi muitos como você, então você também não sabe se é uma coisa dela tá sozinha, que é uma companhia, e vai puxando a pessoa até a pessoa morrer, sabe? Não dá pra entender a construção ali. Se for levar pro lado do Cthulhu, tu não tem que entender mesmo, entendeu? Porque um tipo de modificação ou de alimento que tem que não... Cara, não tem que entender nada, entendeu? É, não dá pra se conceber. Não dá pra entender se ela realmente atrai isso que o Rex falou de ela se sentir sozinha, sei lá, alguma coisa assim, e ela precisa disso, ou se os caras realmente caem ali sem querer e ela meio que consola os caras até eles morrerem, porque eles vão morrer. É, eu entendi isso aí também. E aí ela é tipo uma Matrix, entre aspas, né? Mas não que ela precise... Nem entre aspas, não. Ela cria uma Matrix, né, pros caras ali. Só que eu não sei, por exemplo, uma coisa que eu não entendi. Será que é só na mente do cara ou ele realmente transou? A hora que ele tava transando com a loira, ele tava transando com o monstro, com a criatura. É, você pode também interpretar como energia sexual. Não exatamente sexual, mas algum tipo de energia que você desprende ali, também pode ser, sei lá, se você for considerar que ela se alimenta de alguma coisa. Ele pode até não ter feito sexo com ela mesmo, mas assim, o sonho de ter feito pode ter despertado algum tipo de energia, sei lá, porra, que, né, pode... Sim. Aí é... Na qual ela possível. Se alimenta, né? É, e aí a gente vai falar de Black Mirror, né? Aí videogame pode tudo. É. Porque assim, ela não come ele, né? Tipo, ela não é a carne que alimenta ela, né? É. E o cara não tava conectado na Matrix, tipo o Neo, tava com... Mas ela tem poderes mentais, opsiônicos, porque ela consegue, ela sabe que essa loura é importante pra ele de alguma forma. Então, é porque isso tá acontecendo na mente dele, não no computador. Exato, nem exato. Tá na mente, ela tá dentro da mente dele. Né? Ela tem um poder psíquico. Me lembrou um pouco o Interestelar nesse sentido, assim, os caras estavam na velocidade da luz e tal, a hora que parou ali, tipo, a carga deles já não vale mais, porque o cara que ele ia vender já morreu, porque passou essa questão temporal de viagem no espaço, né? Uhum. É, a viagem no espaço mais realista, digamos assim, né? Que leva em consideração a relatividade e tudo mais. É muito angustiante esse negócio, né? O cara, pô, fez um errinho aqui, pum, acabou. Tudo que ele conhecia, tudo. Morreu. Eu entendi bem isso mesmo, assim, de o cara tá perdidaço no tempo e espaço, uhum. e o bicho quis amenizar o sofrimento, porque o cara não tinha mais pra onde ir, né? É, mas assim, eu acho que existe alguma parada de alimentação aí, porque senão era simplesmente deixar morrer, ou matar, ou qualquer coisa assim, né? Ah, talvez ela se alimente dessa sinapse do cara, da mente do cara. É, exatamente, E dá pra entender pelo diálogo dela que ela sofre com isso, né? Porque ela fala, não, porque você não é o primeiro, eu vou te mostrar, você quer ver? Tá bom, se uma hora você vai ter que ver mesmo, então deve ser uma hora que o cara já tá tão fraco, talvez a mente dele já não funcione pra aceitar aquilo, mas ela fala que tem um sentimento pelas pessoas e tudo mais, que ela acaba perdendo sempre eles. É a versão do Dona Baratinha do espaço. Quem quer casar com uma Dona Baratinha? O problema é que vocês não conseguem ver a humanidade na criatura medonha. É isso que eu ia falar. Tamo junto nessa. Vocês estão julgando pela aparência. Os alienígenas lá da floresta, lá da família Redneck, eram os inimigos. Agora essa aranhona bizarra aí é inimiga. Só porque ela é feia. Tá certo, Azaghal. Ela consola os viajantes perdidos, sabe? É isso. Exato. E se ela for simplesmente boa, ela tá tentando ajudar o cara que tá nessa merda. Ela não tem que tirar ele de lá, não tem como alimentar ele porque o iogurte foi embora. Então ela tá ali tentando manter o cara são. Entendeu? Ela tentou blindar a mente do cara pra ele não sofrer aquele inferno que ele tá. Não, mas se ele tava dormindo, isso. Por que acordar o cara e ficar brincando? Você não com sabe a... se ele tava dormindo. É a ilusão só que tá rolando ali. Ela não quer matar o cara. A câmera dele desarmou e ele tem que ficar vivo. Ele não pode voltar a dormir. E ela tá tentando manter ele vivo. Com esperança, entendeu? Mas não tem como. A esperança acabou. Mas ela tá tentando. É bondade, simplesmente bondade de um monstro horroroso. Não pode? Porque ela não fez o mesmo com a mulher lá. Que a mulher talvez tenha morrido. Ou talvez a mulher tenha morrido antes. A gente não sabe. Tem uma explicação aí, Dudu. Eu acho que a mulher não estava morta, mas eu acho que algumas pessoas devem ser mais suscetíveis. É por isso que ela acaba matando ela. Porque se você repara o episódio, quando ela ataca a criatura, né, a loura revida. E quando você mostra aquela forma de aranha, você vê que ela tem vários braços. Tipo assim, talvez ela também tenha forma de se defender, como veneno e coisa e tal. E aí quando mostra a primeira noção de realidade dele, as únicas cápsulas que estão abertas é a dele e a da garota. O do amigo deles tá em caveira já. Sabe-se lá se ele morreu na viagem ou ela usou o cara também. Gente, ele não revida. Ela não revida, ela bota ela pra dormir só. Não, mas ela não é botar pra dormir. Eu acho que ela matou ela. Ela não, tipo, corta a cabeça dela fora. Ela simplesmente dá um... Não, ela dá uma injeção, mas a injeção... Mas isso é botar pra dormir. É isso que chama, anestesia que chama. A injeção pode ser um veneno dos tentáculos dela, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Porque o cara viu como uma injeção. Talvez ela tenha matado, porque talvez ela não fosse suscetível. Olha o estado do cara, brother. Olha o estado do cara. Tu acha que aquela garota ia estar como? Ia tá na colherinha também. Tu acha que ela ia ter alguma chance contra a aranha? Agora a pergunta que vem, e se fossem vocês, o que vocês estariam vendo? Larguei e saí correndo. Eu nem quero saber o que você estaria vendo. Nem eu, mano. Realmente. Alguma coisa mole cheia de testosterona, com certeza, né? Pra ficar nesse tema do espaço, a gente podia falar daquele da ajudinha, né? Putz, muito bom. Caraca, a tradução é horrível, né? Ajudinha. É, helping hands, né? Exatamente. Que aí tem um duplo sentido, não uma mãozinha. Uma mãozinha seria melhor. Esse conto é legal. É bem legal. É legal. É tipo, é uma história simples, cara. É meio aquele filme da Sandra Bullock lá. A gravidade, Ela né? Só. Não, é 127 horas. 127 horas no espaço. Eu achei maneiro porque, assim, ele te mostra um futuro próximo. Tudo bem que eu não seria uma pessoa, seria um robô. Mas ele te mostra essa parada da indústria, tipo, é uma pessoa só. Hoje, pra um foguete subir, é centenas de pessoas. Tem mais de um astronauta na nave. É uma burocracia monstro. No caso dela, ela tá trabalhando nisso. Ela tá sozinha, sabe? No espaço, fazendo turno duplo, sei lá. É bem maneiro, cara, essa extrapolação do trabalho hoje que existe. Rolou um corte de gases ali, ela tava se virando nos 30, né? Eu achei bem maneiro essa ideia, sabe, de futuro tecnológico onde reflete o mundo. Estação espacial russa, como é que é? É igual, cheio de vômito pra todos os lados, só que com vômito. O que acharam da decisão dela no final de dizer que tá tudo bem e dispensar que vem ajuda? Mesmo que sem um braço, que tinha que ter, pô, pelo menos um médico olhar ali, né? E pedir ajuda e tal, né? É, ela tem que ir pro hospital, né? Sabe qual é o problema, Dudu? É que se descobrissem que ela tava sem o braço, ela ia ter que entrar no INSS e ia receber só 80% do salário. E o salário já era uma merda. Isso mesmo. Aí ela falou, não, tá tudo certo, deixa aqui como tá. É, mas talvez tenha a mesma via que vocês estavam falando, nessa exploração do trabalho, até no espaço, é interessante. Não, e mais uma vez, aquilo que a gente estava falando do outro, né, no espaço, que a gente está acostumado com Star Wars, né, que é super fácil tudo, você vai de um planeta para outro, e assim, é um negócio super simples que ela está fazendo, assim, super simples, né, mas parece tranquilo e, meu, um vacilo, você pode morrer, se fudeu. Você vai ficar vacilo no cu dela, né, cara? Foi um prego de alguém que estava vagando no espaço que acertou ela. Esse episódio tem alguma coisa a ver com o Natal? Se passa no Natal? Ira, vem piada, vai, fala. Não. É porque os ícones que aparecem é um coraçãozinho, uma caveira e uma arvorezinha de Natal. É, porque tem um negócio de cheiro dentro da nave. Ah, tem negócio de cheiro de pinho. Pinho-sol, não é? No retrovisor da nave. Nos Estados Unidos, os caras usam direto esse negócio nos carros, né? Essa arvorezinha, esse pinho. Mas o do lobisomem? O lobisomem eu gostei. O do lobisomem achei irado, a ideia de pegar essa mitologia e trazer pro exército, trazer pras Forças Armadas. Achei bem foda. No começo eu não tava entendendo se era um super soldado, uma parada meio, sabe, soldado universal. Mas mostra o thumbnail, o lobisomem, pô. Mostra. O thumbnail é o lobisomem. O nome é Metamorfo e tem um lobisomem, pô. Eu não fico lendo. Ele deve ter ido de um pro outro, né? Eu não vi o nome nem o thumbnail. No episódio ele tá descalço, né? Ele tá andando descalço, assim, no... Pois é. Os dois, né? Agora tem uma parada que é meio bizarra no final, que é assim, ele chega pro exército e fala, chega dessa porra, vocês não reconhecem a gente, não dão valor pra gente. Aqui, eu vou tirar meu dog tag e jogar fora. Ele faz isso, né? Uhum. Aí ele vai, pega o corpo do amigo dele, enterra e bota o dog tag. Ele não tinha acabado de falar que não ligava pra mais nada? Esse aí não é dog tag, é wolf tag. Mas eu fiquei imaginando, não que eu queira mais episódios disso, mas eu fiquei imaginando... Olha lá. Aí. Queria ver mais sobre esse universo. Não quero. Mas eu fiquei imaginando que se tem lobisomem, pode ter vampiro, pode ter outras criaturas que estão na sociedade. Ou pode jogo não já ter também. Mas eu achei bem legal esse episódio, assim, nesse sentido. Não, e a luta dos lobisomens é visceral, né? Brutal, é brutal, maluco. É muito legal. Porra. Eu até fiquei bolado, assim, tudo bem, até que quem joga RPG e tal, tudo bem, o cara sobreviveu, mas eu até, assim, eu achei um pouquinho exagerado o cara não ter ficado com pelo menos nenhuma cicatriz ali. Eu sei que o lobisomem regenera, mas pra história seria maneiro ele pelo menos perder uma orelha pra sempre, entendeu? Ficar com o braço fudido por mais algum tempo. Tudo bem, então, só uma crítica orelha, boba. Uma das orelhas dele parecia que tava sem mesmo, isso, tava bem vermelha e tal. Não, mas depois mas no dia seguinte ele já tá melhor. Entendeu? Ah, tá, entendi. Eu achei isso. Agora, eu achei legal, até arranhou ali um pouquinho com a questão do preconceito, né, um pouco das criaturas e tal. Legal, assim, não se aprofundou muito, mas não precisava pra não ficar também muito batendo naquilo, já deu o recado, assim, né. E eu achei maneiro, cara, achei bem maneiro, assim. Não tô te falando, quem jogava Lobisomem Apocalipse, porra, fica doido com o episódio. Não, o que eu acho maneiro é que mostra que, tipo assim, é uma coisa que faz parte do mundo, não é só empregado pelo exército, né, no caso. Pegamos um grupo de lobisomens e ali estamos eles. não, dá pra entender que, tipo assim, existia no mundo inteiro criaturas assim, sobrenaturais. Tanto que não, é o que mostra na história, não, né? Não, o contrário. Inclusive, eles falaram que só os americanos tinham, e o conflito do episódio, fala, pô, peraí, será que os caras do Afeganistão também têm lobisomem? Que história é essa? Eu nunca soube disso. Não. O que eles falam é, eles usam no exército. Aí eles questionam, pô, eles estão usando essas criaturas não. também? Porque até onde a gente sabe, só a gente que usa no exército. Esse episódio é um spin-off de um filme do Michael J. Fox, né? É o Garoto do Futuro. Isso aí. Tem Wolf. Que veio daquele videogame. Jogava basquete Shine. Pra caralho, né? Porra, e fazia uma dancinha de lobisomem, lembra? É. E o pai dele parecia um ursinho Gummy, fofinho, gordinho. É, mas eu gostei sim, cara. E a transformação deles é bem maneira, né? A pele saindo assim. E tem uma parada também que é bem RPG, cara, que é, primeiro o lobisomem se transforma e o outro, ele fica um tempo assim, meio híbrido, né? Porque o cara já tá e ele não tem tempo de virar, assim. Então dá a entender que ele deveria estar se preparando antes, né? Até esses detalhezinhos eu achei maneiro, assim. Acho que é o próprio soldado americano que para no meio. Isso. Uma parada que é maneira também nesse episódio são como eles usam as habilidades de lobisomem sem ser a transformação total. Por exemplo, quando o cara quer enxergar, é o olho que muda só. Sim, legal, é. Aí os dentes, na hora que o cara tá meio que grunhindo pro cara, que vai crescendo. Assim, eles conseguem ter essa transformação parcial, né, de a usar as habilidades. Ele fareja também, né? Ele fareja na forma humana também. E tem aquele outro episódio da mulher lá, Luck 13. Que é legal, mas é isso, né? Nada demais, né? Nada demais. É só um episódio de pilotos. Pra mim é. Vale a animação maneira. A animação é muito foda. Porque, tem umas horas desse Luck 13 que parece que é filme, maluco. É muito bem feito. Não, uma coisa que eu meio que entendi, né? Mas assim, eu interpretei que a nave, meio que ela era meio filho da puta, matava mesmo as pessoas. Tipo, matava não, cagava as missões até que ela achou alguém que gostasse dela como nave, assim. E a aí nave ela tem sentimentos. Ela tinha um sentimento. E aí, como ela meio que criou esse bound aí com a moça, tipo, aí ela começou a funcionar direito. Eu achei que faltou o Zagalo nesse episódio. Ai, meu Deus. Alguém entendeu Fish Night? Não. Ah, não, cara. É só drogas, né? Ácido. Esse, com certeza, é o mais chato de todos. É drogas. Esse é droga, Eu tenho uma interpretação. Diga lá. Posso falar? Pode. Vocês vão ficar chateados comigo. Por favor. Eu lendo o livro aí da biografia do Paulo Coelho, ele uma vez estava no deserto, lá, né, americano, e ele se perdeu, e tinha um botão pra você apertar, não sei se o Dave vai lembrar isso, também leu, um botão pra ele apertar, pra... Aí você aperta, você vai tomar uma multa, e vem os caras te resgatar, porque se você realmente ficar perdido no deserto, você morre mesmo, assim, isso é uma realidade. Então, porra, será que os caras morreram sufocados naquele carro? Eu fui pensando nisso às vezes, né? E aí aquele delírio deles antes de morrer, pode ser isso, né? Porque o cara fala antes lá, mas isso aqui era uma região que era tudo água, e tudo água e tal, então, não sei, talvez seja uma interpretação aí válida, né? Eu acho que foi só droga mesmo. É, aquela cena que aparece as criaturas é maneira. Mas é bem... onde é que tá? Você falou em droga. Desculpa, Marcela. Mas qual é a conexão disso que tem a realidade? Porque eles não pegam, não fumam nada e tal. Não, e morrer. Não dos personagens, Eduardo. O ele autor. Tá a droga tava no, na tinta. Não, tá. O cara leu O Medo e Delírio em Las Vegas. Não, faltou salada. Você mas, usa mas, droga, mas, tem que um pouco de salada. Mas você tá no deserto e morrer no calor do deserto é comum, quer dizer, se você realmente ficar... Mas não comido por um tubarão de luz. Aí o delírio dos caras antes de morrer, será, né? Será que isso é uma analogia, no caso, ele matou o cara e comeu o amigo? Não, que amigo? Era filho. Era o filho dele. Era filho? Eu não achei que era filho, não, cara. Filho, eram vendedores e entendi que eles eram pai e filho ali mesmo. Mas não sei. Não tinha uma relação de pai e filho, não. Parecia assim, um vendedor mais velho e um vendedor mais novo, assim. Porque até eles têm aquela coisa de falar assim, ei, garoto, ei, son, essas coisas que eles usam, assim, mas nenhuma vez o outro quero chamar ele de pai. O estilo de animação desse episódio eu gosto bastante, que é aquele cel shading. É bonito, cara. Outro que eu achei bem ruim é aquele do Hitler lá. O do Hitler é muito ruimzinho também. Eu achei que eles perderam uma oportunidade de fazer um negócio legal e... Eu falei a mesma coisa, cara. Descambou pra uma besterol, então, inacreditável. É, bem fraco. É, eu também achei meio bobo. Eles quiseram fazer uma piada com a coisa, mas... De fato, funciona como uma anedota, mas quando você vê a capacidade que o nego tinha de fazer como quando você olha o aplicativo, você fala, pô, que legal, por que não simula o aplicativo mesmo? Como poderia ser? Fosse divertido, né? Isso. Simulação, né? Poderiam ter feito algo melhor, assim, do que só com a melhor, piada, né? A melhor parte corte do episódio é ele durar só 8 minutos. Pode crer. É bem bobinho. O ponto cego é bem simples, né? Assim, é melhor que o filme do Han Solo, né? Eu vou dizer isso. Porra, não precisa falar mais nada. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre o episódio do lixão? O lixão é maneiro. É, o do lixão, a mensagem é você é o que você come, basicamente. Excelente. E o da raposa, boa caçada. Ah, esse é excelente. Eu também achei. Esse é muito Steam bom. Steampunk. É. Não, escalonou rápido. Foi surpreendente, né? É porque você tava naquela China antiga, né? Samurai, então de repente a parada vira um steampunk irado. Eu achei muito maneiro. Irado, muito bom. É, e essa raposa, que é a raposa de nove caudas que o Rex falou no começo, ela é uma lenda lá que tem no Japão, na China e tal, né? É meio uma sereia, né? Ela transforma em mulher, seduz os homens e tal. E aí eles levam isso pra animação e, putz, com mistura com steampunk e música oriental, eu achei fantástico, cara. Achei... É muito bom mesmo. Eu não gostei, não. Achei maluco, mega zoado, não entendi nada. Eu acho maneiro. No final, ela vira o Batman. Logo no começo, tem dois plot twists que eu achei maneiro, que é primeiro o cara vai... Ele fala que é matador de espírito, né? Mas ele vai enfrentar a mulher, aí você fala, puta, peraí, o cara vai matar a mulher? Que mulher é essa? Como é que o cara... Aí beleza, ele mostra que é uma criatura. Ah, entendi, beleza. Então mata mesmo. Aí depois mostra que a criatura é boa. Aí não mata não, entendeu? Tipo, então eu achei isso maneiro, assim, essa sucessão de plot twist bem no início, né? Porque ele mata ela bem na hora que ela tá falando com a filha, né? Então você entendeu que ela não era tão ruim, mas o cara não quis nem saber, matou, né? Não tinha um negócio dela, porque ela tava prisioneira no corpo, ela não podia ser a raposa. Ela virou uma escrava sexual. Não. O que dá a entender é que as criaturas, elas estão ligadas com a magia e a inocência do mundo. Tá. No momento que as pessoas começaram a dedicar atenção à máquina, o misticismo deixou de existir, a magia deixou de existir. Então, assim, foi o que ela explica, com o surgimento da tecnologia, a magia deixou de funcionar. E é daí que ela puxa o poder dela. Então ela deixou de começar a se transformar em animal e começou a se tornar mais humano. O cara consegue dar uma solução tecnológica pra e ela. E ele fala que ele é tipo um warmonger, né? Tipo assim, ele é tipo um feiticeiro. Ele consegue transformar tecnologia e magia. Quem jogou aquele jogo de Mage The Ascension, né? É um jogo de RPG baseado no tipo no... Quem conheceu a feiticeira? Feiticeira? Não, mano, é magia, é tecnologia. Ah. Ele atribui a tecnologia que ele aprendeu, né, como magia. Então ele meio que refez ela com a magia atual do mundo, que é essa tecnologia steampunk. Ah. Ela pôde voltar a ser uma raposa de novo. Dá pra entender que isso que você falou, Rex, tipo, o mundo, ele era mais simples, então a magia existia, porque acreditava-se nela, né? Aí as pessoas foram deixando de acreditar porque elas foram confiando mais na tecnologia e tal, ficando mais céticas aí, Jovem Nerd. Ah, por isso que o Zima Blue voltou pro mundo mais simples. Isso, mas, e aí ela fala, a magia tá sumindo do mundo, eu não consigo mais me transformar no que eu sou, né? Que é a raposa lá, né? E, cara, achei maneiro e teve steampunk, que é irado e... Não gostei, não me pegou, não. Olidinho, eu gostei. É, eu gostei especialmente dessa parte que mostra, vamos dizer assim, em poucos minutos, mostra como se fosse um... No final do episódio, você olha pro início e parece que já quase que se sente nostálgico. É verdade. É o que eu achei muito bem trabalhado mesmo, assim, nesse episódio, sabe? E essa parada da magia, né? Porque é tal história, realmente a tecnologia tem substituído, né? Muitas das nossas, sei lá, quando o cara ficava doente antes, ia pra um feiticeiro ou pra um pajé. Um pajé e tal. E aí, por pura sorte, melhorava. Olha lá. É o Alexandre que matou a magia da moça aí. Meu amigo! Graças a você, Alexandre, ela deixou de ser raposa. Vamos lá, nem sempre. Vamos dizer assim, vamos só pra mexer com o Alexandre. Vamos pegar, por exemplo, a psicologia, por exemplo, que influencia bastante na gente. Talvez alguns métodos psicológicos do passado, talvez funcionassem também. Assim como for, não tô querendo desmerecer hoje em dia aqui. Mas nenhuma técnica psicológica vai substituir um antibiótico. Não, claro. Né? Na eficácia, entendeu? Você não precisa acreditar no antibiótico pra ele funcionar. É isso que eu tô querendo dizer. Mas nem sempre ele funciona. É, mas se não funcionar, não é porque você não está acreditando nele. Isso é uma verdade. Podemos combinar aqui que Era do Gelo é o pior episódio? Nossa, putz, também é muito chatinho, cara. Além de ser chato, é uma cópia descarada do mundo do Eric Cartman. Tem um episódio de Stone Park que ele faz. Tem um episódio de Park, exatamente, que ele cria um... Esse negócio de micro-universo já foi tão falado em tudo, nos Simpsons, no Futurama, no Men in Black, no Rick and Morty. Inclusive tem um episódio do South Park que o vilãozinho lá quer fazer alguma coisa muito ruim, assim, pra cidade. E aí tudo que ele pensa, o assistente dele não. Os Simpsons já fizeram isso. É, Simpsons dele. Exatamente. Só tem uma discussão que eu pesquei nesse episódio. Eu não sei se eles fizeram de propósito ou se fizeram a moda caralho e não tem nada a ver com nada. Lembra que no início, bom, eles começam a ver contra um mamute, lembra? Do mamute no cubinho de gelo, né? E depois ela abre de novo a geladeira e vê que é uma sociedade medieval e fala, pô, mas o mamute não pode estar existindo aí. O mamute, todo mundo sabe que o mamute foi extinto no Neolítico, né? O cara até fala, ah, mas é, será que foi mesmo e tal? Aí tem toda aquela história. No dia seguinte, quando eles abrem de novo o congelador, um tiranossauro Rex e um homem primitivo, né? Uma espécie de um macaco lá primitivo, no final. É no final isso, depois que eles se obliteram na Guerra do Futuro. Isso, no final tem um tiranossauro e com um homem macaco. Os tiranossauros não conviveram com nenhum ancestral humano. Então eu não sei se isso foi alguma tentativa de falar alguma coisa, né? Porque a discussão é colocada no início. Porra, todo mundo sabe. Ela fala assim, ó, todo mundo sabe que não tinha mamute na Idade Média. E aí quando você vê, quando eu vi aquilo, o dinossauro com um hominídeo, eu, puta, peraí, tem uma coisa errada aí. Então eu não sei se isso foi a moda caralha ou se alguma discussão aí pra ser levada adiante. Eu acho que ele só quis mostrar, tipo assim, que começou um novo ciclo. Errado. É, meu freezer, minhas regras. Eu acho que esse episódio não vai nem essa discussão toda, cara. Me desculpa. É fraco demais. É só, temos o Topper Grace, vamos fazer um episódio com ele. É isso. E eles enterram o Manny. Esse episódio é muito fraco, Deus me livre. Perdemos tempo demais. Guerra Secreta é muito bom. Esse é irado. O esse quê? É irado. O quê? Irado. O quê? Irado. Peraí, eu tenho que ver de novo. Eu também achei o melhor de todos, cara. Eu não vi o mesmo episódio, então. Pra ver que a Netflix botou um episódio diferente do Guerra Secreta dos pra russos? Mim. É. Porra, é foda, cara. Eu achei cara. Whatever, demais. É irado, bem feitaço. Ah, bem feitaço. Eu não concordo, mas... Por que você achou ruim, Alexandre? Porque só isso. Vem uns monstros e pronto, acabou. Caraca, mas tem um monte de episódio que é só isso que você tá achando o máximo. Não, mas não tô dizendo que eu achei mais. Esse é só isso com russos. Aonde pode estar errado? Pra ser o melhor. Melhor episódio? Não, não falei que era o melhor. Eu achei, o melhor cara. Episódio. Por que o melhor episódio? Eu achei o melhor episódio porque a gente jogou essa história. O Thiago jogou comigo um dia um RPG aqui em casa, a Segunda Guerra Mundial foi praticamente isso. Ah, então tem uma conexão emocional aí. Não, mas claro não é só que isso. Não, é porque não é só isso, a história é boa. É tipo assim, o cara pega um batalhão durante a Segunda Guerra, que você tem aquela mitologia dos nazistas que usaram magia negra. É, o ocultismo, né? Então você tem o cara que fez um ritual que deu errado. E aí o cara trouxe uma porrada de demônio pra uma região e aqueles demônios estão aumentando a quantidade e tem um destacamento russo enviado pra conter aquilo durante a guerra. Russo sendo russos. Não, eu achei os soldados oficiais irados, um cara mais esquimó. É bem legal. Tem a vibe de Lovecraft e tal. É muito melhor que iogurte, mas por exemplo. Mas pra ser o melhor... Não, eu acho também melhor, mas pra ser o melhor, eu fiquei meio assim, caraca, porque pra mim foi só mais um. Não, não é só mais um, ele se destaca. A animação, estilo, a forma de lutar, os caras botam o cara lutando com a pá, que era uma arma mesmo, eles usavam a pá mesmo como arma, sabe? Então, o general armando a defesa ali, sim, ó, você não. Vai ali. Pô, é bem maneiro, cara. Você jogou um monte de jogo de Segunda Guerra de militar, como é que tu não vai gostar disso? Eu achei maneiro, mas quando vocês falam que é o melhor, eu fiquei meio tipo, caraca, what? Como assim o melhor? Pra mim, eu vi, ah, ok, tá visto, mais um. Não pode manter opinião não, agora? Não pode, pro Jovem Nerd não pode. Não, mas é então porque... Então vamos usar essa sua resposta pra dizer qual foi que você achou melhor. Ele ouviu Guerra Secreta e achou que ia ter o Beyonder, ia ter... Aí ficou... A expectativa não atendeu. Cara, esse russo na Batalha de Winterfell tinha acabado com o White Walker. Tinha mesmo. Tinha resolvido o problema com aqueles 100 russos só. Tinha mesmo. Esse episódio é muito melhor do que a da Raposa Cyberpunk. Ah, melhor. Muito melhor. Melhor. Não, claro. É muito melhor. Não, é muito melhor. É muito melhor. Não, da Raposa Cyberpunk é uma merda, cara. Não é. É ruim demais, não faz sentido nenhum, cara. Sabe o que é? Que você é um tronco, você não tem sensibilidade. Isso é a realidade. É muito rústico. Tá ligado? Mesmo sem sensibilidade, eu percebi que os humanos são uma pústula no planeta dos alienígenas. Você não percebeu, não. Você leu aí num site de fofoca aí. Que site de fofoca? Li aonde? Pensei que eu não sei, malandro. É. Você falou que era fanservice. Li no Furico. É o nome do site de fofoca. O que é legal nesse episódio é que você tem o ritual, né? Que dá errado e você vê lá o... É a parada meio Hellboy. É, não é. Você vê também que os caras conseguem matar as criaturas com armas normais, sabe? Um tiro, assim, e é muito maneiro quando eles se andam em grupo e os caras têm aquela discussão de, pô, mas tem uma galera pra lá, uma pra cá. E é muito maneiro que quando eles explodem a mina, que eles acharam que tinha explodido a mina, cara, quando vai ver, tinha a porrada de túnel, várias galerias de túnel com vários daquelas criaturas. Aí que os caras viram, fudeu. É, agora... Não, e os caras saem achando que mandaram bem pra caramba e eles são engolidos pela própria explosão, né? Os cavalos, os dois caras ali que põem. Eles não sabiam a profundidade daquilo, né? Até onde se entendia aquilo. Exatamente. E no final, a decisão final de chegar e falar assim, não, manda os caras bombardear, isso aí que a gente vai segurar isso aqui. Porque assim, os caras são a última linha de defesa, sabe? Daquele negócio é foda. Porra. É, cara, é maneiro, cara. É honra. Honra, honra russa. Honra em russo. E aquele discurso que ele faz pros caras no final é muito foda, cara. Eu tenho que ver de novo, eu vou ver de novo. Esse episódio, vocês falaram de Hellboy, eu acho maneiro, até gosto também, mas eu acho melhor pelo seguinte sentido. Eu senti muita realidade naquele episódio. Se existisse alguma situação que o ser humano poderia combater demônios, seria naquela situação limite da guerra. Onde os caras, porra, se aparecesse um demônio aqui na rua, todo mundo ia entrar em parafusos, e aí, sei lá, ficar insano, ia pro hospital, o cacete. Na guerra, os caras já passaram por tanta coisa, já viram atrocidades, puta, sabe? A gente mora no Brasil. Tá vendo o demônio todo dia, amigo. Até selfie com ele, pô. Então, os caras têm uma missão a cumprir. Eu achei perfeito. Tem até uns detalhezinhos da animação que eu achei foda, que é uma hora que eles estão caminhando pra um desfiladeiro, assim. Aí o cavalo cai e escorrega, sabe? Tipo, e o cavalo fica meio porra, sabe? Tipo, uma coisa que aconteceria mesmo na neve e tal. Não são cavalos feito, normais, cara. Né? Parecem meio que pôneis, né? Não são os cavalos mais... É, que ele tem a perna um pouco mais curta, mas acho que deve ser uma raça de cavalo ali da região, né? Não, e é até pelo russo, né? Eu acho que esse cara é russo, né? E aquela cena foda, quando eles chegam na vila e a vila é toda destruída, tu vê que todo mundo foi morto na vila pelas criaturas. Sim. Tem a criança deitada, encostada na mesa, tem metade da coluna pra fora, assim, tu vê que os bichos são realmente monstros, sabe? Animais, assim, não matam qualquer coisa. Não é só ação, né? Ele teve um drama humano bem forte, né, nesse episódio, assim. E depois, no fim, que você descobre que o moleque que foi embora era filho do general ali e tal, que ele conseguiu avisar a base, enfim, que mandou o bombardeiro lá no final, né, os aviões chegando, mandando o Rainfire ali, né? E o melhor é pensar que, claro, que isso não aconteceu, mas isso poderia acontecer. Isso, poderia. Isso que é foda, porque o Leste, olha só, sem querer fazer um jabá aqui, quando eu tava escrevendo Anjo da Morte, eu mandei o briefing pro cara que eu desenhei de capa, ele é alemão, né? Então ele falou, aí, como é que você vai querer? Eu falei, ah, vai ser um negócio da Normandia e tal, beleza. Aí ele falou, beleza, você já tá com a história pronta, eu já entendi que essa é a tua linha de história, e o cara é alemão. Mas por que você não pensou em fazer no Leste? Porque no Leste, o que aconteceu, cara, foi incomparável do que aconteceu na Europa Ocidental, né? Você tem lá os grandes cercos. Eu não tô falando do cerco de Stalingrado, não. Tô falando de Leningrado, por exemplo. Ficou 900 dias em cerco. As pessoas caíam no chão, vinha neve. Tinha que tirar a galera pra fazer canibalismo dentro da cidade, que tava cercada pelos alemães. O que aconteceu no Leste, cara, assim, que a Rússia é grande pra caralho, né? Uhum. Você não tem como conceber. Então, dá pra facilmente entender que aquilo ali aconteceu e ninguém sabe. Não que tenha acontecido, mas seria totalmente plausível, tá? Sim. Isso que eu acho foda dessa história. Que, por exemplo, se acontecesse, digamos assim, na Alemanha, ou sei lá, na França, ali todo mundo ia saber. No Leste, não. Já é outra história. Então eu achei isso bem foda. É, fica mais misterioso, né? Sim, perfeito. E do jeito que foi o bombardeiro, não sobrou nada, né, maluco? Sim, muito louco. Com certeza é o melhor, cara. Já agora se convenceu, Alexandre. Assiste de novo. Não, vou ver de novo. Sobre nova ótica. Não, e o legal é que agora, por exemplo, uma segunda temporada, muita gente deve ter procurado a Netflix, ou sei lá, os produtores pra levar ideias, estúdios querendo mostrar o trabalho, porque é tipo um portfólio isso aí também, né? Isso. Tem várias animações que você vê que é basicamente um portfólio do estúdio, assim, só pra mostrar o que eles sabem fazer. Então, acho que pode ser que tenha um ganho bom aí pra segunda temporada de qualidade e diversidade de histórias, né? É, por favor, porque isso também abre porta pra mais projetos assim possam acontecer, né? Sair um pouco das sombras, sair um pouco daquela coisa de só passar no YouTube, né? Que poucas pessoas já acabam tendo acesso. Porra, todo mundo pode ver o YouTube mais do que no Netflix. Não, cara, mas olha só, o Netflix tem uma divulgação maior. Não, mas todo mundo tem acesso ao YouTube. Todo mundo. E nem todo mundo tem acesso ao Netflix. A quantidade de pessoas que tem assinando Netflix é muito grande, cara. YouTube é de graça! Ninguém falou nada dos ícones, né? Que aparecem antes de cada encarnação. Ah, é bem legal, né? Bem legal. Isso é interessante. Aquela maquininha caça-níquel, né? E me lembrou um pouco a abertura do Black Mirror. É porque é igual. É o mesmo som, mesmo tudo. É. Por isso que te lembrou. Totalmente Black Mirror. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.